Estamos. Boa tarde, galera. Boa tarde. Boa live. Beleza aí, mano? Pós-feriado, né? Pós-feriado, tá todo mundo vivo aí, beleza. Ô, mano, põe um pouco de sol na caixinha e manda pra nós aí, velho. Por que, Regina número 2? Tá baixo frio, aí? Tá frio, velho. Tá 12 frio, graus. Viu? Tá frio. Todo mundo vivo. Foi ah, a temperatura sua, tá baixinha. É. Quantos 12... graus tá aí em Moscou? Em Moscou hoje não tá muito frio, não, Sombra. Deve estar em torno de uns 18 graus. Aqui acusando, nesse momento, pelo menos num termômetro, eu ando com o termômetro no bolso. 13 graus. Aumentou. Termômetro. Tava 12 agora, pô. Não, aqui não tá muito frio, não, cara. Você sabe, né, que a gente. De madrugada costuma esfriar bem, mas agora não. A gente nunca sabe quando vai ter febre, né, Regê? Então é bom estar prevenido. Acho que o Sombra é hipocondríaco. Ele não imagina. De você não dá pra... Do Sombra não dá pra duvidar nada, né, velho? Olha, é engraçado que o Dudu... E o RG, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, porque você é um cara experiente. RG número 2, o Mota, ele mede a temperatura dele como se fosse um cachorro ou não? Exatamente. Exatamente. Agora, você sabe que a temperatura dos cães... Só que o termômetro dele é aquele de tu, sabe, mano? É maior ou menor? Não, nada disso. É um hidrante o termômetro dos cães. É maior ou menor? É um extintor. O meu é tamanho do palito. Mas a temperatura dos cães é maior que a do ser humano. Que o dele não tem mercúrio, não. Sabe disso? E o cérebro dos cães é maior que a do Mota também, né? Ah, sim, claro. É, também tem uma coisa que é maior. Não, se você pegar aquele Fox Paulistinha e você fizer aquele teste, tipo, de botar uns bichinhos, comidinha dentro da casinha e botar os dois num cercadinho, o cachorro sai uma meia hora antes que o Mota. Sai, com certeza. eu não vou deixar falar... Ih, perdeu a voz. Assim, no Mota. É a bebida, embora, né? A bebida ataca a voz. Não, é porque... Viu, toma porrol, é bom. Ah, para. Você já tomou bastante, né? Eu não vou deixar falar assim do Mota, porque eu sou da Bahia sociedade... Bahia prejudica, Sociedade Protetora dos Animais. E tenho aqui também um relato. Aqui, abri meu coração para vocês, meus companheiros, e também pro ouvinte do Estádio 97. Todos são muito importantes nessa trajetória aí de 19 anos de muito sucesso do programa. O Sombra, evidentemente, o principal nome, mas RG, Mota, Marcão, Vieira, seu Bento, eu e o chefe, evidentemente, não, o Mano. Mas o Dodô, ontem eu senti muito a falta do Dodô, porque todo mundo sabe que eu sou fã do Domênico Gato. Lá vem. E principalmente na ausência da tia, não tinha ninguém pra fazer o café. Então realmente... Você... É por isso, ó. Não. Prepara a tábua aí, Domênico. Não. Não é só por isso, não, o Dodô. É porque também não tinha ninguém pra eu dar a deitada, porque você é um trouxa mesmo. Você sabe que não é assim que funciona. Faltou o Fernandinho hoje pra Bélgica, hein? Faltou o Fernandinho e o... Quem? Ou teve Fernandinho demais lá? Faltou o Fernandinho e o Alisson. Ou teve um monte de Fernandinho hoje lá? Gente, tá boa, vocês se iludiram com a Bélgica. A Bélgica, na hora do vamos ver, mano, peida na farofa, mano, não tem camisa. Aí a camisa pesou. Podia ter ganho. Não, aí eu falei... E o Brasil imagina. Um monte de gol. Peraí, mas a Bélgica aí nos 20 primeiros minutos aí deu uma amassada na França deu lá bonito. E a França manteve o jogo ali, mas a França manteve o jogo ali sob controle. A França não se expôs, a França falou, daqui a pouco os caras cansam. A Bélgica fez o que fez contra o Brasil. Ok, mas cara, foi um gol também de bola parada, vai dizer assim, nossa, não... Na hora H, os caras pipocaram. Sombra, se não fosse Courtois, cara. Se não fosse Courtois, a Bélgica tinha tomado um 5. O Lloris fez boas defesas também. A bola da Bélgica, o cara foi buscar, né? Puta de uma defesa do caramba. Vamos lá, Sombra. Vamos lá, seu Bento. Vamos às manchetes do Estádio 97. Voltando, no oferecimento do Macro. No Macro, todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Ezeg, formando o melhor em você. Você também assistindo o estádio. Sabia, você pode assistir o estádio. Atenção, abre aí o seu aplicativo da Energia 97, o novo, vem ou não? Abre o novo, aquele do fundo branco, você ouve, tem a opção de ouvir, sim, e a opção de assistir, e quando você assiste, você ouve também, entendeu? O aplicativo do fundo branco, baixa lá, legal. Boa. Ou então você vai aqui em 97fm.com.br, também pode assistir o Estádio 97, você vai ver aqui os belos estúdios da Energia 97FM. Boa. Decorados por feias pessoas. Vamos lá, então vamos lá. Coringão, mano, Coringão é nóis. Olá, mano, é o seguinte, hein? Beleza, hein? Tranquilo? Ih, rapaz, tem mais nego pra ir embora, hein? Sim. Opa! É mesmo? Bom, opa. Enfim. Peraí, se for o que eu tô pensando, é muito boa notícia. Vamos lá, então. Primeiro, ó, o Cássio voltou, que dispensou a forga aí que foi dada pra ele. Já quer jogar aí contra o Cruzeiro, no amistoso de quarta-feira lá em Itaquera. E agora, não sei se é isso que o Sombra falou, mas é, de olho no Douglas, bom volante lá do Fluminense. Fluminense. Porra, seria uma boa o Júnior Dutra entrar nesse bonde aí? Vai pegar a Dutra literalmente, né? Vai. Parece que pode ceder pro Fluminense o Júnior Dutra pra pegar o Douglas. Ah, Bento, tem que colocar mesmo esse tipo de jogador na transação, porque o Corinthians ele precisa de um jogador hoje para repor a saída do Maicon. Por mais que você tenha o Júnior Dutra, por mais que você tenha ainda o Paulo Roberto, por mais que você tenha Ralf, tenha Gabriel ali, é sempre uma posição que muitas vezes você tem jogadores aí que estão suspensos por cartão, o vira e mexe aí o Corinthians tem nessa posição alguns jogadores aí que tem histórico de lesões, é o caso do René Júnior, é o caso do Ralf. Então é sempre bom ter um cara aí que tem uma qualidade, tanto na marcação quanto na saída de bola, para poder recompor. É, com relação ao Júnior Dutra, até agora também não sei por que veio, entendeu? Tipo, não é um cara que faria falta se saísse. E se o Corinthians tiver a possibilidade de fazer um negócio aí, fazer meio que uma permuta aí com o Fluminense, vale a pena sim. Vale a pena sim. Agora com relação ao... Desculpa, completa aí, Sombra. Eu pensei que o Bento ia falar fala alguma coisa. Não, termina você. Você é prioridade. Corinthians, pô. obrigado. O Cássio tá de volta, né, Bento? Como você falou. E o Corinthians ele vai ter ainda aí a estreia como titular agora do Matheus Matias contra o Cruzeiro. Boa avaliação, hein? Também. Não, então, mas é uma boa avaliação de desse Copa, cara. O gol que ele fez. Ô Bento, é um cara que a torcida vinha pedindo já tem bastante tempo. E o Osmar Loss aí não tava dando oportunidades pro cara. Agora ele vai começar uma partida aí contra o Cruzeiro, tudo bem, é um amistoso, mas é a chance pra gente poder avaliar o cara desde o começo também. É um jogo que não dá pra você exigir o máximo de todos os jogadores que vão estar em campo, que estão voltando de pré-temporada, né? Tiveram essa pausa no meio da Copa pra poder, inclusive, aprimorar o fortalecimento físico. Mas o próprio Cleison, cara, que é um cara que fez uma cirurgia nesse intervalo aí também, ele se lesionou, ele vai ser poupado nesse jogo porque ele tá com desconforto no joelho. Então aí entra o Matheus Vital no lugar dele também. E o Corinthians ele vai com o que teoricamente tem de melhor, o RG. Se não mudar nada, deve ir lá com o Mantuan na direita, porque o Fagner ainda não voltou. Tem Pedro Henrique e o Danilo Avelar. O meio-campo deve ir lá com o Gabriel, o René Júnior e o Rodriguinho. E aí você tem abertos nas pontas ali o Matheus Vital na direita, o Romero na esquerda e lá na frente o Matheus Matias. Mas o Matheus Matias, a não presença dele no time não pode jogar só na conta do Loss, né? O Carille nunca deu essa oportunidade para ele. Claro, RG. É. Eu, inclusive, já critiquei bastante o Carille naquela oportunidade também, quando ele colocava todo mundo para jogar. Casim, Júnior Dutra, colocou o Roger, colocou até jogadores improvisados ali, Emerson Sheik e tudo mais. E não punha o moleque. Eu critiquei bastante o Carille, mas agora chegou a vez do Loss também, que é o atual técnico. E também aí quando colocou, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Então vamos ver agora aí contra o Cruzeiro se o moleque consegue corresponder também. Acaba entrando naquela situação, né, da interrogação, né? O que será que tem por trás disso aí, né? Porque não é possível, né, velho? Mas enfim, como tá dando... agora vamos ficar na expectativa. Como tá dando oportunidade agora, então é ver se vai ter continuidade, né? Agora, mano, o que eu ia falar... Não, mas vai dar, se Deus quiser. O que eu ia falar é o seguinte, eu tava lendo de manhã que chamou a atenção de alguns clubes na Europa... Inclusive do Napoli, o futebol do Fagner. Eu tava lendo, inclusive, depoimentos de jornalistas. Desculpa, perdão, agora eu não sei onde que eu li. Depoimentos de jornalistas, porra, fazendo assim, meu. Mil elogios ao Fagner. É o cara. Não são jornalistas brasileiros, não. Sim. Jornalistas estrangeiros. Eu falei assim, rapaz, a gente aqui pensando que, pô, não ia ser um cara que ia chamar tanta atenção da Europa. Quem sabe uma Arábia, uma China, etc e tal. E olha, eu não sei. Então, mas de repente... isso porque vocês são anti. É que todo mundo avalia o Fagner. Não, mas é verdade. É que a grande mídia, ela tem um ranço do Corinthians que eles não se permitem ter uma visão neutra a respeito dos jogadores. Quando vão falar do Fagner no futebol brasileiro... Não, mas é verdade. Ô, Sombra, eu não tô falando só de você, não. Você é um baita anti declarado já, mas tem boa parte da mídia. Eu sou anti declarado? Vai lá ver sabão, mano. Para, vai. Não, mas tem uma boa parte da mídia. Mas eu acho o Fagner bom jogador pro nosso padrão então, aqui. Eu acho ele muito bom jogador. Mas, ô, Sombra, boa parte da mídia, quando vai falar do Fagner, fala que o Fagner é violento. Então pede desculpa. O Fagner não joga nada. Então pede desculpa. Por quê? Não, você é um baita antes também. Ah, vai pro inferno. Um puta jogador violento não joga nada, vai. Não, então, que é pra ser, levar a questão é a seguinte. Tá com que se dane. Ô Sombra, o Fagner é como se fosse o Pavar. Um pouco mais experiente. Sabe esse lateralzinho da França que tá se destacando aí? É o Fagner um pouco mais experiente. Não, é verdade. Mas você entre Pavar e Fagner, né? Eu nem penso duas vezes, velho. Eu sou mais o Fagner. O Pavar, ele joga de zagueiro, né, mano? Não, mas na França ele tá jogando de lateral direito. Então, mas na França ele tá jogando de lateral direito. Mas no Stuttgart, acho que ele é zagueiro lá, hein? Ah, é? Cara, eu não tenho informação. Olha, que o seu irmão lateral, joga sempre com o Stuttgart no videogame. Ele conhece a escalação do Stuttgart de cor. Eu vou recorrer. Mas enfim, mas o RG, só com relação ao Fagner, ele é um jogador que ainda tem mercado, sim, Sombra, ainda mais hoje. Porque quando a gente falava antigamente de jogadores de 29 anos, aí todo mundo falava, pô, o cara tá velho, ele já tá encerrando a carreira. Hoje jogadores aí, eles costumam encerrar a carreira depois dos 34. Então se o Fagner consegue ir pra Europa pra fazer um contrato aí de, sei lá, um ano aí não vai. Pelo menos 2 anos, ele vai estar com 31. Com a possibilidade de renovar o terceiro, eu acho que é negócio. Mas 20... na boa. Diga. Ó, o cara sai do Corinthians hoje. O cara se sai do Corinthians hoje, Sombra. Pra jogar no Napoli, pra jogar na Roma, pra jogar, sei lá, no Milan. Não, para. O cara tá dando. Não é verdade, velho. O cara tá dando 10 passos atrás da carreira. Você tá louco. Tá louco. Gente, o mano faz o mesmo discurso 10 anos. Mas é verdade, velho. Tá vendo como vocês são antes? Tá vendo como vocês são antes? Se vocês fossem isentos, vocês concordariam comigo, porque hoje o único time que é pau a pau com o Corinthians aí na Itália é a Juve. Ainda mais com a presença do Cristiano Ronaldo. É um animal. O cara vai morar. Ele vai morar na Itália. Meu Deus. Ele vai ganhar em euro. Sim. Quando você mora na Itália, você não tá levando só a Itália, você tá levando o pacote Europa. Você tá a uma hora de tudo que é lugar, pagando $60 de passagem de avião. Você acha que o Fagner vai demorar quantos segundos pra resolver essa situação? Mas, gente, vamos esclarecer. Então, mas peraí. E Itaquera também, Sombra, você tá sendo um baita antes, porque ele tá a 40 minutos da Riviera, por exemplo. Mano, geralmente ele se hospeda naquele belo apartamento que você tem na Riviera, é isso? Não, não tenho, eu tenho um puxadinho lá. Seu Beto, deixa eu esclarecer uma coisa. O mano, com esse negócio de ante, deixa eu fazer uma pergunta aqui para uma pessoa experiente. Se doeu, né, velho? Vestiu a carapuça não, também? Não, muito pelo contrário. Eu quero entender só o que é ante. Ale, me explica o seguinte. O cara disse que é todo mundo ante. Eu me lembro quando o Brasil vinha passando de fases, era o time do Corinthians, era a seleção do Corinthians. Não sei quantos jogadores. Mesmo, até hoje o mano não falou sobre isso. Não sei quantos jogadores do Corinthians. Bem lembrado. Eu não falei isso. Falou. Agora até morreu, o hotel. Não tem mais agora. E aí, falou. Cadê o Corinthians? Não tem mais agora. Fagner e mais 10, ele falou. Cadê o Corinthians na seleção? Não, mas é de fato. Essa seleção aí, o único cara que teoricamente não comprometeu, e inclusive ele correspondeu melhor as expectativas do que previam sobre ele, é o Fagner, gente. Porque o Neymar... mas é verdade. Peraí. Tá vendo como você tá sendo antes? Você nem ouviu o que eu falei e já me criticou. Por exemplo, o Domênico Gatto, você esperava que o Fagner pudesse fazer a Copa que ele fez? Me responde. Mas ele fez o feijão diferente. Você tá falando como mas é que tá, falando Domênico. Copa que ele fez podres. Como se fosse um Mbappé. Nossa, como se fosse o maior do mundo. Mas peraí, guardado as proporções... Guardadas as proporções, o Neymar correspondeu às expectativas que vocês criaram sobre ele? Não, ninguém correspondeu. O Gabriel Jesus criou as exceções. Acho que Douglas Costa. Então, o Gabriel Jesus correspondeu. Silva, Casemiro. Sim. O Douglas Costa é outro bichado também. O Douglas Costa ele se espreguiça e se machuca. Aliás, o Douglas Costa, pelo pouco que jogou, fez uma Copa maravilhosa. Um animal. Ah, se machucou também. Não interessa. Se espreguiça e se machuca. Fez uma Copa. Não, o Douglas Costa fez uma Copa, olha. Fez. Produtivíssimo. Mas como não interessa, gente? Como não interessa? Agora, você pode contar. Machucar e não jogar bola, mano. O discurso tá de bunda mole, porque é o seguinte, quem ficou na Copa inteira falando aqui que é Corinthians, vai hospedar no hotel do Corinthians, Fagner, é Paulinho, Renato Augusto, tudo do Corinthians foi você. William. O Tite, porque o Deus Tite. Ô Motinha, mas aí que tá. Eu não sei que jogo eu vi e que jogo vocês viram, mas, por exemplo, a eliminação do Brasil, eu contesto muitas vezes aí, até o próprio comportamento do brasileiro, eu muitas vezes me incluo nisso, com relação ao imediatismo. O Brasil, gente, ele perdeu jogando bola. O brasileiro precisa parar com essa arrogância de achar que só ele é bom. que quando ele perde, é porque ele perdeu e o rival não teve mérito. Ah, nisso eu concordo. O Brasil perdeu pra Bélgica, assombrar na bola, cara. E eu vejo brasileiros falando, nossa, é um absurdo, agora paga não, tudo. Mas, você acha que o Brasil jogou mal? Eu não achei que o Brasil jogou mal. O Brasil, ele perdeu pra Bélgica com possibilidades, inclusive, de avançar. Se não fosse o Courtois, que foi tão protagonista quanto o De Bruyne, quanto o Hazard, quanto o Lukaku, o Brasil teria goleado a Bélgica. Eu acho que teve um azar mesmo, deu azar. Eu acho que teve um tanto de azar nisso aí. Você tá falando como aqueles comentaristas esportivos falando da tática, porque o Brasil... Não tô falando de tática, até agora não falei de tática. O Mano Fanfarrão hoje deveria ter vindo aqui falando assim, ó, o Corinthians perdeu, porque você vestia a camisa da seleção. Não, mas Mota, os jogadores que passaram pelo Corinthians ali, Renato Augusto, Paulinho, William, Marquinhos, enfim, são jogadores aí, o próprio Fagner que tava lá, o Cássio, são jogadores aí da confiança do Tite e com exceção do Fagner, eu acho que o restante aí pode ter ido mal mesmo, concordo. Mas, por exemplo, ó, o Marquinhos não foi um cara que jogou, então não dá pra falar que foi mal. Você pega lá, vamos lá, o William, não, o Paulinho foi a decepção. O Paulinho, assim como o Neymar, como outros aí também, eu acho que Jesus deveu muito dentro da Copa. Caras Jesus, poderiam enfim. Render mais, esses caras poderiam. Mas, por exemplo, mais. Ó, o William, ele variou. Teve partidas que ele acabou com o jogo, só inclusive uma, aquela né? contra o México, e teve só. Outras aí que ele foi mal. Acho que não, mas ele só foi bem contra o México. Um tempo contra o México. Jogou tudo. Mas é que tá, ó, se vocês pararem pra analisar, muitas vezes aí, Sombra, o próprio povo, quando ele vai falar a respeito dessa situação, ele é até arrogante, cara, porque dá a impressão que o Brasil, ele joga contra o vento, cara. Mas é normal, então, mas ele tá. É normal, isso. Então o Mota tá cobrando de mim algo que ele não deveria cobrar. Agora o Mota tá fazendo infeliz. Você que falava, vai Corinthians. Atenção, olha. Só confirmando o nosso central de dados aqui, com Little Zé, informa. Pavar é zagueiro no Stuttgart. O que eu falei. Muito bem, mas confirmou. Sim, foi lá e confirmou. Bem. Tá vendo? Eu e o Zezinho, cara, a gente manja muito de futebol. São os que mais ficam jogando videogame. Passam por isso. Jogando. Uns boa, animais. Zezinho, boa. Passam dois terços do dia na frente do videogame. Mas eu concordo com o Mano. Eu acho que o Brasil, principalmente no jogo contra a Bélgica, fundamentalmente no segundo tempo, embora no primeiro tempo tenha criado também, jogou um bom futebol. E pegou um adversário que também é bom de bola. Pô, a partida que o Hazard fez... É de se tirar o chapéu. Mesmo o De Bruyne jogou bem, o Lukaku no primeiro tempo. Sim. Pelaine marcou muito, o Kompany da mesma forma. Mas eu acho que o Brasil fez um bom segundo tempo. Tanto que a torcida brasileira ficou mais chateada do que com raiva. A gente já saiu de Copa do Mundo com raiva do Brasil, porque não jogou nada. Eu acho que não foi assim. Com relação ao Fagner, eu acho que ele não comprometeu mesmo contra a Costa Rica e contra a Sérvia, equipes que pouco atacaram a seleção brasileira. Contra o México, no primeiro tempo, em que o Osório colocou o Vela, que é o jogador mais rápido dele, para cima do Fagner, ele sofreu demais, fundamentalmente nos 25 primeiros minutos. E contra a Bélgica, assim, ficou, embora ele seja o melhor lateral direito do futebol brasileiro, aqui no âmbito nacional, contra a Bélgica ele não viu o Hazard. O Hazard deitou e rolou em cima dele. No segundo tempo ele começou a bater, até porque o Hazard já estava um pouco cansado e queria a falta. Mas os dois eu faço por... pontuação, que nem o Felipe Coutinho foi o melhor jogador da primeira fase, não jogou nada nas duas partidas eliminatórias, pra mim conta muito ponto negativo, porque são as partidas que valem mesmo. Decisiva, né? E o Fagner não é diferente, pra mim o primeiro tempo contra o México dele foi muito ruim, depois ele melhorou, e contra a Bélgica, embora no segundo tempo ele tenha conseguido achar o Hazard com falta, ele comprometeu defensivamente e ofensivamente, enquanto o Marcelo estava como ponta esquerda, você nunca via uma alternativa pelo lado direito, exceto naquele cruzamento que ele fez pro Neymar, que o Neymar ficou reclamando de dedo no olho e tal. Mas você não tinha alternativa para atacar pela beirada no lado direito, a não ser o Douglas Costa, que tinha que passar pela marcação e cobertura. Então, assim, eu acho que o Fagner é bom jogador, mas eu não gostei da Copa do Mundo que ele fez, não. Que comentário do Ale Oliveira, hein, Vieira? Pega essa aí. Manja muito, O Fagner e o Cássio, viu, mano? É, a FIFA vai passar pro, pro Corinthians 2 milhões e meio de reais. É uma bala. É, pelo, pela participação dos dois atletas. Tipo uma diária que rola com quem é, fica. O Grêmio também ganhou é, um pau e 300 pelo Jeromel. Agora é assim. O São Paulo não vai receber nada porque... Não, São Paulo... Ah, não, não, não, não. São Paulo não vai... Pelo Cueva? Não, mas aí não, da CBF, vai, não, não, da, CBF. Não da CBF. Não da CBF. Não da CBF. Mas é a FIFA que paga. Mas é isso, né? Se não tem atleta do São Paulo na seleção... Não tem campeonato mundial, nem gente. Do Palmeiras. Ah, não ganha porra Palmeiras nenhuma, vai te catar. Essa, Ale. O Ale. Ah, sim, é jogador do Palmeiras. Ó, deixa eu falar pro Ale. O São bagulho Paulo é o seguinte, também, Ale. Eu tô vendo aqui, tô vendo na televisão aqui, o Arco do Triunfo lá na, na França, velho. Ah. Ah, a festa Arco do Triunfo. Tá. É Triunfo. Arco de Triunfo. Mas que eu falei? Você falou Triunfo. É, então. É Arco de Triunfo. Não, o Arco do, Arco do Triunfo. Vamos lá. Ah. É, tá lotado, Sombra, baita festa lá, todo mundo ali comemorando ali na França, aí todo mundo comemorando a classificação pra final. Ah. O povo brasileiro, se fosse um povo realmente agradecido, teriam feito o mesmo aqui pra recepcionar só o Fagner, quando desceu aqui no Brasil. Ah, vai ter fé. É, mas é verdade. É verdade, Alexandre. Vai ter fé. Mas aí eu vou concordar mais uma vez com o Mano, o melhor comentarista aí, prêmio ACS, já 2018. Mas ele tinha perdido já? Você não. Tinha tirado o prêmio dele, pô. Mas voltou a ganhar porque ele fez aí um comentário brilhante. No Brasil não fizeram essa festa pra comemorar a volta do Fagner, mas na Bélgica fizeram, tá comemorando até agora. Tem até uma versão da musiquinha do tem Brasil uma versão? Que fizeram aí em homenagem ao, né, ô Vieira, como é que tem, é? É, os caras fizeram uma versão, né, como cara? Como é que ficou? Vamos ver. E ficou bonito, ficou assim, ó. Ô, 98 convulsão, e 06 o meião, e 14 os alemão, 2018 coringão. Ô, em 06 o meião, e 2014 os alemão, 2018 o coringão. Brasil, Brasil, olê, olê, olê. Brasil, olê, olê, olê. Mas peraí, ó. Mas peraí, eu não acho sinceramente que os brasileiros devam ter vergonha de vestir a camisa da seleção depois da eliminação pra Bélgica. Todo mundo tem que continuar vestindo sim. Ah, inclusive, por exemplo, o Palmeiras que tem mais de 100 anos, não tem mundial e todo mundo veste. Por que o brasileiro não pode? Vai te catar, pô. Olha, vamos falar de coisa. Vamos falar de coisa séria agora. Vamos falar aqui da Obra Max. Tá difícil comprar os materiais pra sua obra? Então chega de perder tempo com as lojas de sempre, vai na Obra Max e conheça uma nova forma de comprar materiais de construção mais fácil, mais rápido e, além de tudo, mais barata. São 10 mil metros quadrados de loja com mais de 18 mil produtos com estoque em grandes volumes. Tudo à pronta entrega de um jeito fácil e rápido para escolher e com disponibilidade. Imediata para retirada ou entrega no dia seguinte, desde que você compre até as 3 horas da tarde. É uma experiência de compra diferente de tudo que você já viu em relação às lojas de materiais de construção que tem por aí. A Obra Max é para o profissional da construção, para o lojista de bairro e também para você que precisa construir, reformar ou manter sua casa ou o seu local de trabalho. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Mooca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas 3003-3400. Siga a Obra Max nas redes sociais. Estádio 97 convida você também a participar do programa. Boa. Com a sua mensagem de WhatsApp para o quadro Corneteiros do Estádio 97. O número é 94-353-0150. 94-353-0150. Mensagens de áudio, tá bom? Manda aquela mensagenzinha curta, no máximo 30 segundos, espirituosa, bacana. Ou o seu comentário, a sua sugestão, a sua observação, tá bom? Manda aí no oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Ioki, como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca Ioki, viva o seu futebol. Dorflex, dor de cabeça? Dorflex está com você. Dorflex é analgésico e relaxante muscular, é dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dorflex. Vento! A Palmeira! Ah, nós! Palmeiras! Ah, Domênico! Quantos hoje aqui? Falar de nós. Quantos Palmeiras? Nós quatro. Quatro? Quatro. E 25. Quatro e 25. É isso aí. Quatro? É. Peraí. Ele viu quatro. Quatro. É vesgo, Domênico. Quatro, ele viu quatro. Não, o Domênico... O Bento tá bem louco. O seu Bento, a Leiloca. O do... 25. E o Bernardo Veloso. Mas, ó, Domênico, o Palmeira tá emprestando aí o Emerson Santos, zagueirão pro América Mineiro. Jogador... Chegou o Nicolas Freire aí agora, o argentino. Então tá emprestando ele pra até o final da temporada, vai jogar no América Mineiro. Olha só, mais uma oferta rejeitada... Ah. Do Palmeira pelo Dudu. Aí não. 60 milhões de reais pelo jogador. O Xandão lá aumentou o valor, mas ainda não é o valor que o Verdão quer, que é 20 milhões de euros. E a gente tá vendo aí no grupo agora, né, no, da porcada lá, e parece que eu tenho um outro time da China disposto a pagar os 20 milhões de euros, que é a multa rescisória dele, que é o... Pra... 20 milhões é a grana, hein? É, 20 milhões de euros lá. Então, se chegar nesse valor aí, Dudu, vai embora o Dudu, acredito, né? Segundo informações, o jogador teria pedido para ser negociado, salário muito alto. Aguenta a queda de rendimento agora, hein, Domênico? É. Então, se não jogar a bola, já sabe por quê, hein? É, mas acho que ele vai embora. Também acho. Acho que vai embora. É muita grana aí. O que, que você quer, Dudu? Não, eu não quero nada. Você prefere uma grana, uma então, bela grana... Ou um jogador. Pra ter uma... De repente, contratar um outro cara... Então, ou você contratar... prefere manter o Dudu, que de repente tá meio sem fome, aquela coisa. O problema é o seguinte, ô Vieira, aí é uma faca de dois... Legumes. Legumes, como diria o... É, o Mota, né? Não, o Mota não. Não. Vicente Matheus. O Mota, né, não consegue formular uma frase inteira. É, se você eu fica consigo, com... quer que eu fale? Se você não. Fica... Bem legal. Se você fica com o Dudu nesse caso... Existe, pode existir, não tô dizendo que vai existir, tá? Mas pode, na maioria dos casos você já aconteceu isso. Do jogador ficar insatisfeito, porque ele vai fazer o pé de meia dele definitivamente, né? Sim. Uma grana violenta. Violenta. Assim, ele faz como ali... se ele fosse pobre ainda, né? É. Não, Sombra, mas ele, não é por isso. Mas é uma grana em que você faz... Ah, na boa, esse aqui você falou fazer pé de meia? Pé de meia já tem. Ah, é que agora é comprar mais três pares de pé de meia. Mas o problema, veludo, o problema, né, é que a gente já viu jogadores ganhando muito dinheiro e que depois perdeu tudo, né? Pé de calça, esses pé de cueca, aí, pé de camisa, pé de boné. Às vezes esses caras que tem essa grana que você acha que tem, que é o caso do Dudu, depois perde tudo, né? O Miller... Ele quer ganhar muito pra não perder, o Miller, né? Ficou quebrado. É, mas naquela época, né? Naquela época, ele ganhou dinheiro pra cacete. Gastar. Ele ganhou dinheiro, mano. Ele ganhou campeão do mundo pelo São Paulo, ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou tanto quanto os caras ganham hoje. Se você for comparar, o Miller deve ter ganho o mesmo dinheiro que o Dudu. Não. O Domênico. Sim, senhor. O Domênico. Hoje ganha muito mais do Miller. Sim, senhor. O Miller ganhou dinheiro, pô. O Miller foi jogando no Palmeiras ganhando um puta salário, cara. E outra, quando ele saiu da Itália, deixou uma Ferrari pra trás lá, pra você ter uma ideia. Lógico. Não é assim que funciona. O Miller. O Miller ganhou... Ferrari. Vou dizer mais, eu não sei se o Miller... Isso aí não dá pra deixar pra trás. O Miller tinha talvez até mais dinheiro que o Dudu hoje. É que com a venda do Dudu, pai, arregaça, né? Normalmente, o que determina é o número de separação. Porque daí vai... Isso ajuda. Vai dando aquela fatiada. Fatiada bonita. Fatia. Ah, que dói na alma da pessoa. Fatiada. É a capivara que o cara vai deixando. Fatia, papai. Então, assim, tem duas coisas, né? Uma coisa é você... Claro que a gente vai querer ter o Dudu. O Dudu é um jogador habilidoso, aquela coisa toda. É um dos raros jogadores aí que pode abrir espaço na defesa. Não vem fazendo isso, tá? Mas é um dos raros jogadores que pode fazer essa diferença. É, se encaixou já faz tempo no time. Nesse ano ainda não tá bem, mas a gente sempre espera que o Dudu volte a jogar muito bem. Agora, se deixar ele, aí pode falar, porra, não me venderam, velho. Insatisfeito. Nossa, aí, aí tem duas coisas. Ou é o cara fica insatisfeito e aí começa a fazer corpo mole. Ou até, às vezes, o rendimento cai mesmo e a torcida vai colocar a culpa nisso. Vai acreditar isso. Ah, mas não tem a dúvida disso. Isso é complicado, né, Dudu? Qualquer pênalti que perder, o nego vai jogar na cara dele. Aí, ó, não venderam, perdeu de propósito. Mesmo que o cara não esteja pensando nisso. Exatamente, mesmo às vezes que o cara não entendeu. Complicado. Porque... Mas, ô, Dudu... Fala, Mano. Teve uma entrevista recente aí do Alexandre Matos, inclusive, aí com o próprio Dudu. Foi na última renovação de contrato dele. Todo mundo até pensou naquela oportunidade que o Alexandre Matos ia anunciar a venda do Dudu, porque tava aquela... o pessoal cogitando, o pessoal falando, pô, agora o Dudu sai, aí é uma proposta da China, não tem como segurar. O Alexandre Matos, ele vai lá e banca o Dudu, ele fala, ó, acabamos de renovar o contrato, o Dudu fica. Inclusive, ele cita alguma, dentro da entrevista coletiva dele, um determinado momento, ele fala, orientamos o Dudu a ficar, colocamos para ele a importância dele dentro do time, e que num futuro próximo, quando houver a possibilidade de fazer negócio, que o Palmeiras se prontifica a sentar com ele e resolver. Mas num futuro próximo, não agora. Ou seja, tipo, colocando que na próxima oportunidade que houvesse de negociação com o Dudu, que o Palmeiras ia sentar e ia fechar negócio. Agora, havendo essa possibilidade de negócio, que teoricamente é o mesmo valor oferecido no do ano passado. Só que o salário do Dudu muito maior do que era exposto na primeira vez. O Alexandre Matos, ele recuou. Ele, não, agora só sai pelo valor da multa. O contrato dele é até o final do ano e se não pagar a multa, não sai. Ah. Ou seja, dá a impressão de que o Alexandre Matos não tá cumprindo parte do acordo que ele combinou com o cara. Falou então imagina a cabeça do Dudu, né? Então imagina a cabeça do Dudu numa dessa. E só lembrando, Domênico, que na China, qualquer clube que vai fazer uma contratação, pro Palmeiras pode pingar 13, pro Palmeiras pode pegar 20, 25, enfim. Independe do valor que o Palmeiras vai pegar na transação. O clube chinês ele é obrigado a depositar na federação o mesmo valor que ele passa para o clube. Ou seja, se ele pagar 20 para o Palmeiras, ele tem que pagar mais 20 milhões para a federação. Olha, então, uma contratação de um jogador lá custa o dobro, não custa só o valor que vai para o clube. E a multa dele não é 20 milhões de euros. A multa para exterior é 60 milhões de euros. Ai. Então, assim, tá bem abaixo do que a multa. Se o Palmeiras bater o pé, ele não sai, não tem como sair. Mas tem o Domênico... que pagar os 60, tá em contrato. São 60 milhões de euros. O Palmeiras, de repente, não tá... Eu duvido que esse time chegue nesse valor. Mas tá batendo o pé porque o Palmeiras quer mais. Ô, Domênico, você acha... E o Palmeiras tá na dele, entendeu? Você acha que o Palmeiras tá dificultando a saída do Dudu em função da saída do Keno? Porque se perder o Keno e o Dudu, vocês perdem os dois atacantes que vocês têm de velocidade ali, né? De repente, abre mão do time, o Palmeiras perdeu o Keno, mas em contrapartida, teve a volta do Scarpa, que já não estava, né? Mas a volta daquele que não foi, né? Mas ele fala de velocidade. Característica de jogo, né, Dodô? Sim, mas você não perde... tecnicamente falando. Tecnicamente não. Mas o que ele falou, o Palmeiras estava usando muito, que era jogada de velocidade pelas pontas, né, pode, vamos lá, formatar um time, o Ale... Sem Dudu e sem o Keno. Não vai ter como colocar mais. E sem o Dudu, vai. Então o Palmeiras pode jogar com o Scarpa de um lado, o William do outro lado e Borja centralizado. Ou seja, ele não perde pra cacete. Ou até o William centralizado e você pode deslocar um dos meias pra o Johan. Você pode pôr o Johan. Ou até o Lucas Lima, se estiver vivo. Você pode jogar com, né, Ale? Você falou então, Lucas Lima... William centralizado, né? Lucas Lima, Scarpa de um lado e Orra do outro lado. Pode jogar. Dá. É um time meio com três não meias. Não é tanta, né, velocidade, não, mas não tem velocidade, mas você pode jogar. O que o Ale falou, o Borja não tá jogando. Mas o Palmeiras tá... Mas é claro que você tem que contratar mais jogador. Mas o Palmeiras tá muito mais preocupado em melhorar essa grana do que preocupado com o Palmeiras. Eu vou falar, a preocupação do Palmeiras não é a grana, hein? Entendeu? Não é a grana. E melhorar. Domênio. Grana, graças a Deus, porque tem dinheiro pra cacete. Tem que trazer o Bernard pra mas se a multa é o Bernard não vem mais. Mas tem que trazer nessa característica, senão vocês vão perder as pontas. Que é o Cleison, que é o Pedrinho, que é o Bruno Henrique. Rodrigo. Mas, gente, peraí. Se o Palmeiras estipula uma multa de 60 milhões, o Palmeiras não é que não precisa de grana. Ele não vai ficar, não vai vender por 20. Cara, vai vender ele não vai facilitar a saída do cara. O problema, RG, é que se você dificulta uma ida que o jogador quer ir embora pra ganhar grana, ele fica insatisfeito. Não. Só que o Palmeiras tá na dele. Se o jogador... Aí que tá. O jogador meteu em contrato, assinou. Eu assino aqui, você assina ali, me dá minha via, fica com a tua. Eu assinei que... Tá bom, minha multa é de 60 milhões de euros. Tá assinado, Felipe, por que você tem que reclamar? Eu concordo com você. Mas existe, eu entendo que no futebol... Mas não é assim Não é assim que funciona. Sim. Então não assina que é 60. Mas essa multa aqui não tá legal, vão assinar menos. Eu acho que eu pegaria os 20 e liberava, Domênico. Acho que já cumpriu um ciclo dele aqui, o Dudu ganhou dois títulos pelo Palmeiras. Eu acho. Ele já falou que quer, foi mais de 2 milhões de salário lá por mês. É muita grana, é, né? É muita grana. Não, vai ver que o Palmeiras tá tentando, sei lá, 25, 30, né? Ah, e quando aí conseguir vai, pegar, é, tá bom, pô. É, é lógico, isso. O Palmeiras tá peitando pra ver tá, onde vai o próximo. Melhorando. A hora que vê que não, vê, não vai dar pra ir pra mais, talvez, eu acho que o Dudu porque dificilmente é o seguinte, fica no Palmeiras. É, porque é o seguinte, cara, se o jogador manifestou vontade de ir embora, pô, você vai segurar o cara... Não dá, né? Porra. É isso aí. Uma hora vai ter que pagar essa conta, hein? É isso aí, seu Bento. É isso aí, Bento! É isso aí, boa! É isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97 no oferecimento do CNA. Promoção Let's Go CNA. Matricule-se e ganhe uma mochila Le Postiche. Let's Go, Bento! Santos! Go! E aí, meus amigos? Vamos lá, tá chegando jogadores, hein? É, só acredito vendo. Não, quem tá chegou? Chegando aí. Só acredito na hora que assinar esse spoilers. Quem chegou? Acredito, quem chegou? Calma, calma. O Brian lá tá vindo, né? Não, Brian. O Brian Ruiz. Ô, mano. O Brian Ruiz tá vindo. Pera aí, Gê. E o... Diga. E é o seguinte, hein? O Derlis Gonzalez, atacante de 24 anos, tá no Dinamo de Kiev, paraguaio. Ah. O pai dele mesmo disse que negocia com o Peixe. Atacante de 24 anos, paraguaio, que tá no Dinamo de Kiev. Mas a pergunta que não quer calar. O agente do Brian já chegou? Vai chegar. Ô mano... Dá uma ajuda. Diga. Aí, não, dá uma ajuda aí. Dá uma ajuda aí, velho. Porque esse empresário, ele deve estar saindo da última cidade aí da Rússia, velho. O cara não é chega. É mesmo, RG? O cara não chega nunca aqui, velho. Ah, mas vir da Rússia não é rápido assim, não. Pô, já anunciou a semana passada, pô. Mas, ô, RG, vou te falar, mano. Na real, o maluco já é do Santos, hein? Aquela entrevista que ele deu, já se colocando até à disposição do Santos e tudo mais. O maluco já baixou, não baixou nem a alcinha, já tirou o top. É. Tudo, já falou, venha. É, mas precisa resolver logo, porque não chega nunca essa porra desse empresário. É brincadeira. Pô, mas vocês estão num desespero? Pra que tanto? É, porque tem Nossa que. Nossa senhora. Não, não é porque tanto. Meu não jogo tem, do Santos hoje à noite, aí você me fala. Dá a impressão que vocês não têm um meia. Não tem nenhum. Imagina, ah, não tem. Não. É mesmo? Não tem meio campo, né? Não tem um meia e não tem meia de campo. Você é louco, velho. Tá feio o negócio. É, né? Aí vocês vão me dizer que isso não é medo de cair. Não, não é. É que a gente tá acostumado a ser campeão. Isso aí em meio campo vai ficar mais difícil. Diferente. Peraí. Acostumado o quê? O fanfarrão da marisqueira, vem cá. Marisqueira. Por acaso vocês estão pensando em ser campeão? Claro, com o Brian Ruiz. Para. Ô, larga de ser. Ô, chefe, larga de ser ridículo. Vamos bater na cara do Palmeiras logo agora, na volta do campeonato. O Domênico concorda que ele ficou quietinho. Mas o Palmeiras tá desmanchando todo, né? O Domênico já tá assim. A última apaga a luz também ali, hein? É, cruel. Eu vejo o Santos contratando. Vocês estão falando aí do Palmeiras o quê, velho? Quem precisa se virar aí e se virar nos 15, não é nem nos 30, é o Pérez, hein, velho? Tá feio o negócio, hein, O pessoal lá com o tal do impeachment pra cima dele lá, a galera tá pegando pesado, então tem que ir sim. Tu acha que sai esse impeachment? Bom, política de clube, seu Bento, é igual... É feio o negócio, né, cara? É igual gravidez, né, cara? Você fica numa expectativa danada pra saber o que é, né? Se é menino, se é menina, se é menina, se é menino. Pô, mas faz ultrassom lá que você descobre lá. Tem um negócio chamado ultrassom, RG. Ultrassom, WhatsApp, internet, essas coisas... Mas é que hoje em dia, nos tempos modernos, a galera já não tá mais... Tem gente que não quer mais. Né? É, já não tá curtindo essa pra ficar até o último dia, entendeu? E outra coisa, RG... Também de que adianta. Eu não quero ser indelicado nem deselegante, mas depois que nasce, hoje em dia é o que decide. Nasce o ser humano. E depois cada um que vai... Isso é verdade. Exato. É? Cada um vai engatinhando na sua, né? Isso, vai tateando ali, ó. Opa! É. Pegou. Não, mas você viu, Vieira? Essa eterna dúvida. Você sabe que a mãe do Vieira, ele faz ultrassom todo dia pra saber o que que ele é. Aí vem o Vieira no mundo, velho. É. Difícil saber. Difícil. Quantos anos você tem, Vieira? Tem trompas, é isso? Vieira? Tem sim. É. Tem as de Eustáquio, de Falópio, eu vou falar todas a trompa as trompas que eu vou, do mundo. Eu vou te mostrar a tromba, o trouxa. Ah, não. Ô, Vieira, mas você é pai ou é mãe? Eu sou pai. É, lembra biológico. Da Buba, da novela, que até a atriz tá na novela. De novo, né? A Buba tá Nunca na novela. Nunca mais a gente vai separar a atriz da Buba. Acabou. Qualquer papel que ela faça, exatamente, ela vai ser a Buba. Oh, você queria ser o Remy? O Remy só pega a cunhada, velho. Você viu? O Remy tá armando agora e vai pegar outra cunhada, velho. Vai pegar a DJ. Mesmo? Então, não, é óbvio, né, chefe? Que é cunhado, só pega a cunhada, velho. Não, véio. Não. Muito, seu Remy. Vai pegar a DJ e vai pegar a namorada do sobrinho. É, A Rosa. Também. Já tá lá armando, tá, não tenho dúvida. Ele tá sim com ela. É, mas o Remy e o Domênico, eu tô pra ver gente mais igual. É, eu não sei quem que é. Quem pega mais, viu? Parecido. Não sei quem pega mais. Tipo, não, mas assim, não a fisionomia, mas a moral, assim. Ah. Não, nem queria saber, Dodô. Mas trai a família. Eles nem queria saber. Eu tô te elogiando. Ah, tão e falando nisso, o Dodô da novela, então, ele tem um filhinho, né? Sim, então, não conta explicar. Pra ninguém. Ele não conta pra ninguém. É um elogio. É o Badu. Ele pega a... É o Badu. Ele pega a mulher do filho. É. Não, e o que come a mãe do Badu é impressionante. Não, né? Não, não. O filho. Você tá invertendo. O filho pega é a que mulher. Tá pegando a mulher do pai. Ah, é verdade. É, nossa, é o pai confusão, que pega. Velho. Mas bagaço não tem dono. Isso aí já tá estabelecido. É, Domênico, todo Dodô tem um quê. Você não é ninguém pra ficar falando de confusão em questão de relacionamento. É. Ninguém. Ninguém. Principalmente com essa camisa que parece uma capa de caderno de matemática. Mãe, capa o caderno. É, vem a mãe com aquele laço. O cabelo do Tonho da Lua. Tá estilosa essa camisa, gostei. Legal, tá, legal. É, então usa lá no teu restaurante, toalha de mesa. Você é uma pessoa que tem estilo, chefe. Obrigado. 2018 tá tenso, é um momento intenso depois do outro. Aí pode dar aquela dor nas costas, no pescoço, na cabeça. Tipo naquela correria pra decorar a rua, estica o braço, a perna, aí dói. Tem que vibrar intensamente no sofá. Tem que ficar todo torto por 90 minutos. Uns acham que é chão, é colchão. Uns pulam direto nas costas do amigo mesmo, sem dó. É intenso, é tenso. Mas se a dor aparecer, pode contar com Dorflex, que vale por dois. É analgésico e relaxante muscular. Ficar tenso pode doer. Dorflex tá com você. Dorflex é dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dorflex. Esse aqui é o Estádio 97, que você assiste também através do nosso site 97fm.com.br. Você ouve, você assiste. Agora você ouve e assiste o Dodô mandando ver no recado da Chevrolet. É verdade. Olha, meus amigos, você sabe que eu gosto muito do meu trabalho, né? Aliás, eu comemoro também muito a chegada das minhas férias, que nem todo mundo, né? Claro. Só que antes de pegar a estrada, é importante a gente se preparar e fazer a manutenção do carro, senhor Ale Oliveira. Vamos. É, nessas horas, a revisão de férias do serviço Chevrolet é tudo que você precisa. Não importa se você vai pro campo, cidade ou praia. Pra você fazer bonito e também, né, claro, viajar com toda tranquilidade, você tem que passar antes numa concessionária Chevrolet. Além do melhor serviço e atendimento, a Chevrolet tem uma condição especial para você. Revisão com preço fixo de 10 mil quilômetros para Onix e Prisma em 4 vezes de R$60. Olha que legal, viu só? A revisão Chevrolet não é nenhuma caixinha de surpresas e você só tem a ganhar, meu amigo. É por tudo isso que a rede Chevrolet foi eleita pelo terceiro ano consecutivo o melhor serviço de São Paulo. Olha, é uma goleada na concorrência, hein? Então, antes de viajar, faça a revisão de férias no serviço Chevrolet. Agende, acompanhe e comprove. Trânsito seguro. Eu faço a diferença. Consulte condições. É Chevrolet. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Yoki. Como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca Yoki. Viva o seu futebol. Também no oferecimento de McDonald's. Clássico do dia. Todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8,90. Terça-feira é dia de triplo burger bacon e amanhã o clássico dos clássicos Big Mac por apenas R$8,90. Aproveite! O de tricolor, né? Ah, fala aí de nós agora. Falar do tricolor, bem. Tricolor, tô vamos ansioso, lá. Seguinte, tricolor que mandou o Junior Tavares para Sampdoria. Vai ficar um aninho lá. Uma até temporada. Que mandou bem, né? A mãe conseguiu, hein? 4 mãe... milhões e meio de reais, o seu bem. A mãe não, foi junto ou ficou? O empréstimo? A mãe. Sim. 4 milhões e meio de reais por uma temporada e a Sampdoria tem preferência depois se quiser. Ah, ótimo. Aí fica por esses 4 milhões e meio. Não, né? Só se for isso, não. Né? Aí acho que são uns 12 milhões de euros, né? Provavelmente. Achando estranho. Mas e a mãe, foi? O cheiro de arroz queimado, isso aí. A mãe não vive com ele. Tem certeza? Não. Por que a gente passou essa informação? Foi moto? Não, em questão de valores depois pra eles comprarem, não tem informação. Não, do empréstimo. Foi o Eduardo Afonso através do Twitter. Falei dele. Você procurar. Eduardo Afonso. Nossa, nossa, que pedrada, velho. Ainda fica questionando, véio. O Marcão. Não, Marcão é que falou, manchete que o Mota crava é... Não, mas não fui eu, trouxa. Presta atenção. Não, eu não tô falando nada. Só tô falando que você tá questionando. É. A almofada da avó. Você vem com a almofada da sua avó, fica quieto. Ai! Ô, louco, mas... Vamos continuar. Mas na moral, seu Bento, a gente fala de 4 milhões e meio de reais. Só é 1 milhão de euros, cara. Não é nada pros caras. Mas pro Júnior Tavares, eu acho que é bastante. Não é nada, isso aí os caras... Não, eu sei, é que pelo, foi o que o Ale falou, pelo jogador que é. Sim. Olha, ainda cabeça de vento. Vou consultar a... as bases. Vou ligar para Zé Fontinha. É, liga para o Eduardo. Mas, e outro, seu Bento? Não, pra... eu ligo para o Zé Fontinha. Só para complementar a informação também, outro jogador que o São Paulo ontem também liberou para o Shakhtar lá foi o Marquinhos Cipriano. E só ali foram mais 3 milhões. Então essa semana o São Paulo lucrou praticamente... 7 milhões e meio aí em dois jogadores que São Paulo nem tava aproveitando. E deve lucrar mais, porque hoje o Aguinho já falou que a... Foi perguntar pra diretoria, né? Foi perguntar pra diretoria sobre o Cueva, ele já falou que o Cueva já tá perto de 100 mesmo. Ele falou, que me falaram que ele vai embora. É, o Meia se apresentou. Se Deus quiser, ele completou. Não, eu não, ele falou, eu não conto com o Cueva, porque me falaram que ele vai embora. Então, deve, tipo ter assim. Deve ter mentido um se Deus quiser. Ele... Não, todo mundo sabe que ele vai, mas tipo, ainda não tem nada, né? Então... Se apresentou ontem, mas deve estar com uma cara. O não, mas ele tava vendo ele hoje no treino, velho. Ao vivo, tava passando na TV. Tava triste, São Paulo. Mano, o cara falando, dá um pique, né? Eu tava cabisbaixo. A cara dele, velho. Nervoso. Tipo, assim, então, mas você vê como é aquela coisa. O bom e o mau profissional. O bom profissional, ele pensa, ok, não estarei aqui. Então, eu tenho que ficar muito bem fisicamente. Pra chegar bem no, pra chegar no próximo clube que eu for, já chegar bem. É. Mas... Nossa, ele tá bebendo mais que o Pala, velho. Pós-eliminação do Peru. Mas não é esse o caso, né, Sombra? Pós-eliminação do Peru na Copa do Mundo, fizeram lá um videozinho dele numa balada. Ele tava... vi, mas será que era realmente depois? Será que não era algum videozinho de outro momento? Ah, também outra, não importa. Eu acho que era... De outra data, não era? Ah, será, Marco? Ah, precisa ver a barriguinha de cocô dele hoje como ele tava. Naquele vídeo lá. Ah, vou te falar, hein? Não, parecia aquele... o seu boneco, velho. Mas que ele tava indo pra festa, só... isso é uma realidade, só. Basta saber se é com vídeo ou sem vídeo. Ele já chegou parecendo um bem minúsculo. É verdade. Isso. E essa mesma entrevista ele disse que o São Paulo pretende repor essa saída com algum meia. Porque o São Paulo precisa de um meia. Por Nenê. Precisa. Claro. O Nenê é um jogador que às vezes pode se machucar, cartão, pode ter uma contusão, uma suspensão por cartão. Vai saber, cara. Sim. É, e jogar essa responsabilidade aí nas costas de Lucas Fernandes ou do próprio Jailon aí. Ah, meu Deus. Alguns nomes apareceram? Não, até agora ninguém falou ninguém. Não, de ninguém. De ninguém, ninguém. Ah, mesmo porque, né, o seu Bento, acho que tá queimando a largada, de repente você fica falando, ah, esse aqui me interessa. Aí já vem o outro também, ah, me interessa. Que nem já postaram aí que o Palmeiras também, de repente, tá interessado no Thiago Maia, que o São Paulo tava, entre aspas, negociando. Você começa a jogar nomes no mercado, cara, a tendência é mesmo que chama o rival... Chama atenção todo mundo. É, né? Mesmo que o rival mas não olha, quiser, ele dá aquela... Só pra dar superfaturada, né? Mas às vezes, você sabe que às vezes o mundo do futebol... Mas não é o clube que joga o nome no mercado, não, hein, gente? Quando o jogador tá querendo sair de lá, o empresário já liga pra tudo quanto é nego da imprensa, de clube, e fala, ó, o cara quer sair. Não adianta você querer manter sigilo, porque ninguém mantém sigilo hoje em dia no futebol. É, tem isso também. Se for no São Paulo, é o César Filho, o Mota falou. Não, ou então Ulisses Costa, né? Nossa, tá por dentro. Muito bem. E outro, seu Bento, amanhã o São Paulo faz um amistoso... O Sombra tá consertando o VAR lá, hein? Ah, tá estudando o VAR lá. Amanhã o São Paulo faz um amistoso aí pro time titular contra o São Bento. Seu time. Ah, meu time, nós estamos amanhã. E depois na quinta-feira... Que é time. Ah, acho que não, hein, seu Bento. E depois na quinta-feira pros reservas aí também vai ter um amistoso contra o São Caetano. E à noite a apresentação da... Opa! Zé Fontinha ligou. Tá vendo? Deixa eu atender aqui o Zé. Fala, Zé. É. Caramba, mesmo? Surpreendente. Tá bom, valeu, obrigado. Então, olha, é verdade, hein? O empréstimo de 1 milhão de euros e, aí. E o valor depois de compra de 3 milhões e meio de euros. Falando mal do Motinho aí, ó. Não, foi o Marcão. Eu fui defender o Marcão. E o São Paulo ainda fica com 10% do jogador para futuras vendas. Boa. São Paulo é bom de venda, velho. Isso é verdade mesmo. Não tem jeito. Não faz negócio ruim, né? Cara, o São Paulo vendeu o mesmo preço que vendeu o Petros, o Corinthians vendeu o Balbuena, velho. Ah, então. Verdade. Ah, mas é o que eu falo. Não, mas mas tudo bem, mas eu não tô vendo demérito no Corinthians vender pelo mesmo preço. É, o Balbuena é mais novo. Não, mas ô Motinha, você tem que analisar as circunstâncias que envolveram a venda. Não é que o Corinthians vendeu. O Corinthians, ele renovou o contrato do Balbuena com uma multa bem baixa, porque foi uma exigência dos empresários para que ele pudesse renovar o contrato e permanecer durante pelo menos mais um pouco de tempo. Ô, mano, mas o jogador com Balbuena não pode sair por esse preço, né, mano? Concordo. Então, ô Mota, quem comeu bola foi a administração anterior que não renovou o contrato do Balbuena quando tinha que ter renovado com antecedência. É isso que eu tô falando, mano. Porque quando você deixa um jogador que vai com frequência para a seleção ganhar corpo, e todo mundo já tinha visto que o Balbuena era um bom zagueiro, tá na cara que ele vai se valorizar. Então, quando você deixa mais para próximo do final do contrato uma renovação, você vai pagar mais caro. É igual quando você tá numa situação aí que você pode comprar com antecedência, Motinha. Por exemplo, você vê que vai fazer frio, ou então que vai chover. Vamos colocar o exemplo do guarda-chuva, você está na Paulista. Se você compra um guarda-chuva num dia que você fala que está nublado, mas ainda não está chovendo, você está se precavendo e você vai pagar R$5 o guarda-chuva. Se você vai comprar o guarda-chuva num dia que já está chovendo, você vai pagar 20, cara. Mais caro. Eu sei, mano, mas tô falando assim, pelo jogador, o Petros é um jogador mais velho, o São Paulo nem esperava lucrar tanto com ele assim. E o Corinthians tinha o Balbuena um ativo gigante, né, do time. Mas que o Balbuena só tinha renovado o contrato com a condição da multa ser baixa. É por isso. É claro, então, mas é que tá. Se não fosse isso, o contrato antes também, né? Aí são outras histórias. É apostar. Aí não é muito a questão pelo quanto você vendeu, é pela questão do quanto que o outro deixou de vender. E para finalizar aí as notícias do São Paulo, quinta-feira também, o seu Bento, São Paulo apresenta aí o novo uniforme aí, do novo fornecedor de material. Hernanes? Não, acho que não. Será? Que vai chegar essa semana Kaká também. Kaká vai ser o cara, exames, né? O mestre de cerimônias. Kaká. E o Bruno, Sombra. O Marcão já tá bem pronto também para fazer os exames. Oi, diga, mano. E por falar também em venda de camisas, cara, todo mundo viu aí, acompanhou o post hoje da Juventus, oficializando do Cristiano Ronaldo para lá. Vocês viram quanto que a Adidas, que é a empresa de material esportivo, aí já encomendou de camisas ali? Aliás, a Juventus encomendou junto com a fornecedora de material? 3 milhões de camisas, cara. Caraca. 3 milhões. Aí você multiplica quanto é uma camisa? 80 euros? Mais, Sombra, porque você nunca coloca... 100 a 120 euros. 120 porque vai ter nome, vai ter número, vai ter o pet. Esse dinheiro que a Juventus pagou, esse dinheiro que a Juventus pagou pro Barcelona para tirar, pro Real Madrid para tirar o... Vai ganhar. Esse dinheiro que a Juventus pagou aí pro Real Madrid para tirar o Cristiano Ronaldo de lá, esses 100 e poucos milhões, a metade disso vai ser com venda de camisas que ele recupera. Fácil. Então, se venderem as 3 milhões de camisas, significaria um faturamento bruto de 360 milhões de euros. Pô, vou te falar, então... Calma, 360 milhões de euros. Só que não é essa conta que se faz. Um clube, ele não fica com esse dinheiro. É, tem isso também. Um clube, conforme a negociação... Mas a camisa é 80 ou é mais? 120 euros, geralmente, no mercado europeu, 120 euros. Mas não fica com 80? Não, o clube não fica. Não? Não. Cada clube tem uma negociação com a sua fornecedora, tá? São diferentes os negócios. Mas vamos supor que você... Às vezes, vamos supor que de 15 a 20% do valor final, 15% do valor final, então você pode dar o quê? Uns 30 euros? 360 milhões. E você multiplica isso aqui por 15%. Dá 54 milhões de euros. 54 milhões de euros. Metade do Cristiano. Olha, eu tive aqui informação, o Zé Fontinha hoje está ativo, hein? Está ativo. Os clubes geralmente ficam com 25%. Deixa eu só questionar se é 25% FOB ou não. Então acho que o Hernanes não vem mesmo pro São Paulo, viu, Ale? Porque se o Hernanes vier, cara, São Paulo e Juventus quebra Adidas, cara. Não vai ter, vai ter camisa pros outros tipo. Ah, vou te falar, hein, seu Bento. Verdade. Mas quebra Adidas, irmão. Você acha que, ô Marcão, o boato que tem é que o São Paulo talvez lance a camisa nova e o escudo não terá as estrelas. Você acha que vai fazer falta? Acho que vai, tem muita diferença. Se fosse o escudo do Palmeiras, acho que não deveria ter. Será uma homenagem ao Palmeiras, esse escudo sem estrelas? Não, eu tô falando sério, gente. É que eu me acostumei a ver o escudo. Deve ser uma retaliação, porque saiu de lá. Com as estrelas. Mas, agora, tipo assim, o escudo São Paulo não tem estrela, vamos deixar claro. Sim. A informação é que geralmente é 25% do preço final. Tá? Oh. Mas às vezes varia para cá, para lá, conforme a negociação de cada clube. Mas é grana, hein, véio? 25% do preço final. Agora é o seguinte, vai recuperar o dinheiro. Se vender as 3 milhões de camisas, você recupera o dinheiro da compra. Agora ele vai ganhar 35 milhões de euros ano. Nossa. Não é isso? É, uma paulada. Ah, eu amo. E vai ser recupera, mas recupera de um monte de outras formas, com loteria, com Ah, sim, claro. Os outros jogos da Dilma vão estar lotados. Já é normalmente, mas é totalmente... Agora, não é só camisa, né? Vai ter o bonequinho, vai ter o... Ale, um monte de produto licenciado, um monte. Outro dia, conversando com amigos, eles falam assim, ah, downgrade na carreira do Cristiano Ronaldo. Vocês acham que foi um downgrade do Cristiano Ronaldo? Eu acho que não. Eu acho que ele... Bom, primeiro que ele vai ganhar uma fortuna. A Juve é um time máximo. A Juve ganhou as últimas 7 edições do campeonato italiano e tem o objetivo claro de ganhar a Liga dos Campeões. Ela chegou duas vezes, né? E eu acho... Contra o Real. E eu acho, inclusive, que com o Cristiano Ronaldo... Já tem um time muito forte, evidentemente. Mas com o Cristiano Ronaldo, acho que ela sobe de patamar. E também estou muito curioso para ver qual vai ser o passo que o Real Madrid vai dar. Mbappé. Então, Mbappé eles já tentaram, mas não vai sair de lá. Acho que não, Neymar. Acho que é o Hazard, viu, Ale? O Hazard também está sendo pretendido. Também pelo Barcelona. Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, hoje jogou muito bom. É que o Barcelona também quer o Hazard e o plano A do Real Madrid é o Neymar. A, B e C. Hoje a reportagem lá do Esporte Interativo entrou direto de Madrid. O Neymar vai ser bem, hein? Cara, e já tem um staff do Real acompanhando o Neymar aqui no Brasil. Já estão tentando conversar. O Mbappé não tem negociação com o Paris Saint-Germain, não quer saber. Mas o Neymar, de repente, os caras podem abrir mão. Mas eles vão ganhar dinheiro. Uma pergunta pra você. Vocês acham, e eu começo pelo Alê, porque eu chamei o Alê no papo aqui. Esse negócio da Copa pro Neymar, ela ficou meio... estranha, vai. Ficou. Negócio de cai-cai. Você vê todo mundo falando de cai-cai. O mundo de Bélgica. Fica fazendo brincadeira, todo mundo. Isso atrapalha? Uma venda, numa coisa assim ou não? Isso pode atrapalhar. Porque se for verdade a informação que chegou hoje, que o Real Madrid tem como atrapalhou, né? Contratar, eu acho que ele cai pra cima. Se ele for pro Real Madrid, o Real Madrid é tricampeão da Champions. Tem um time incrível, maravilhoso. É. Eu acho que o Neymar não está, evidentemente, no nível do Cristiano Ronaldo, nem do Messi. Mas ele vai para um time, pô, bom pra caramba. Então, assim, eu acho que pode atrapalhar comercialmente, de repente, mas o nível de futebol... O cara analisar futebol outro, não atrapalha outro detalhe nada. Que ajuda, que ajuda, Domênico... Você acha que não atrapalha? Então, o que ajuda, possivelmente, o Neymar é o fato de que os três caras mais badalados no mundo é Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Os três, né? E aí? E aí que nenhum dos três, quer dizer, os três saíram da Copa do Mundo no mesmo, sabe? Não, eu acho que o Neymar jogou mais que o Messi. Não, né? Mas a expectativa, imagina se o Messi ganha pra Argentina ou se a Argentina ganha, o Alê. Pô, imagina se um Cristiano Ronaldo ganha com Portugal. Não, sem dúvida. Né? Então eu acho que saem os três mais badalados, tudo bem. Um pode ter saído melhor que o outro. Não, eles não estão nem de longe na lista dos melhores da Copa. Então, isso que eu estou colocando. Então, isso acaba, de alguma forma, ajudando, entendeu? Alguns dias atrás, a gente só falava assim, pô, o Neymar é o próximo na linha de sucessão do melhor do mundo. Sim. Passada a Copa, acho que essa linha de sucessão ganhou concorrentes. Acho que assim, a briga pelo terceiro melhor do mundo, ela tá muito aberta. Tá muito aberta. Acho que algumas figuras apareceram e vão começar a brigar por esse espaço. Mbappé. E eu acho também uma outra coisa, que o Neymar vai ter sérias dificuldades. Eu acho que se eu sou o Neymar, aliás, confirmando até que o Alê tá falando, o Zé Fontinha me falou que Neymar e Real estão negociando. Não, acho que já estavam. Mas já se falava isso. Não duvido antes. Nada que tenha sido uma ponta do PSG já meio que armado. Lógico, eu acho que uma coisa que pode ser um grande dificultador para o Neymar é um jogador que ele não caiu nas graças dos jogadores do mundo. Nem da mídia. E nem da mídia do mundo. Da imprensa ele em geral, etc. e tal. Quem elege o melhor do mundo, quem são? São os jogadores, técnicos e imprensa, não é isso? Sim, sim. E aí pode pesar contra ele. Aí como que eu vejo? Acho que de repente se ele vai... Capitões, você falou? Capitões, chefe. Capitões. Tudo bem, mas foi fonética. Pelo amor de Deus, chefe Benedetti. Então se eu sou o Neymar, eu dou um jeito de ir pro Real Madrid. Porque o Real Madrid é um time que ele quer queira, gigante, quer não, né? Ele tem um destaque que o PSG nunca vai ter. Nunca. E não só tem uma estrela, né? Então, é você estando no Real Madrid e dando uma repaginada no seu jeito de ser, ele pode, quem sabe, dar uma virada de página nessa imagem e poder voltar a brigar de igual para igual. Porque amanhã, com dois jogadores no mesmo patamar de futebol, tá o Mbappé ou tá o Neymar? Tá o Neymar ou tá o Hazard? Não importa quem. Aquele que, no mesmo qualidade de futebol, eu acho que dificilmente os eleitores votarão no Neymar com esse ranço que ficou. Os caras fizeram o Neymar Challenge. Pô, os caras fizeram muita zoeira na internet, ironizando, cara. O mundo inteiro. E isso aí pra ele foi horrível, cara. Ale Oliveira. É que tava lá, o cara falou: Neymar, o francês. Começou a rolar. Mas peraí, ó. Vocês estão falando que o Neymar devia sair? Mas na boa, pensa pelo outro lado também. O Neymar, ele chegaria no Real Madrid, Sombra, pra substituir um dos maiores jogadores da história do clube. Um jogador que foi uma referência durante tanto tempo. Cristiano Ronaldo no Real Madrid deve estar há quanto tempo lá? 9 anos. 9 anos. Isso. Ou seja, o cara tá quase uma década dentro de um clube. Pro Neymar, cara, eu não sei se valeria a pena hoje sair do Paris Saint-Germain, porque eu acho que o jogador, ele é movido por projetos. O Neymar, quando ele decidiu sair do Barcelona, ele saiu por quê? Porque ele não gostava do Barcelona? Porque ele não tinha amigos? Não. Ele saiu do Barcelona porque ele queria conquistar o espaço dele, e ele sabia que enquanto o Messi estivesse lá, que ele ia ser coadjuvante, o que não seria um grande mal para ele, porque eu acho que ele deveria ter continuado lá, porque ele estaria junto com amigos, e dentro de um cenário em que o Messi hoje já está no alto do morro, a tendência é que daqui a pouco ele comece a descer. E aquele jogo do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, que o Neymar foi protagonista, ele tomou a bola do Messi e falou: deixa aqui que eu resolvo o jogo, inclusive batendo pênalti, fazendo gol de falta e tudo mais, e classificando o Barcelona, foi um jogo emblemático. Aquele jogo, eu acho que ele passaria a se repetir com mais frequência dentro de determinados campeonatos. Podia ser Copa do Rei, podia ser Campeonato Espanhol, podia ser dentro da Champions League mesmo. Porque o Messi, cara, ele já tem uma certa idade e mais cedo ou mais tarde vai começar a declinar na carreira. E o Neymar, ele ainda está num processo de evolução. O Neymar, ele ainda não atingiu o auge dele. Ele não conseguiu chegar ainda dentro de um estágio onde está o Cristiano Ronaldo e o Messi, mas ele vai chegar. Então eu acho que a ordem natural dos fatos colocaria o Neymar dentro do mesmo patamar que está hoje, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Ele queimou a largada, ele decidiu sair para ir para o Paris Saint-Germain. Já que ele apostou as fichas dele no potencial que ele tem, eu acho que ele não pode sair migrando de clube em clube, de temporada em temporada. Ele não pode virar um jogador flutuante, porque isso é ruim para ele, cara. E diante da Copa que ele fez, diante da chacota que ele virou dentro da Copa do Mundo, todo mundo se jogando, simulando fatos, etc e tal, se ele vai hoje pro Real Madrid com esse ranço, substituindo o Cristiano Ronaldo, e se numa dessa ele não joga bem logo no começo, a mídia começa a matar o cara, velho. Ainda mais existindo agora a expectativa de que o Cavani possa ir embora, e todo mundo falando que ele pediu a contratação do Soares e do Coutinho, mas supondo que o Cavani não vá embora, que ele continue lá, e que chegue o Felipe Coutinho, olha só o time do Paris Saint-Germain do meio campo para frente, cara. Você tem ali, ó, Felipe Coutinho, Neymar, Mbappé e Cavani. Cara, é um puto ataque, mano. É um puto ataque, não vale a pena o cara sair de lá. Se ele vai pro Real Madrid hoje, aí já entra naquele negócio também. Olha, tá vendo? O Neymar não saiu bem do Santos, o Neymar não saiu bem do Barcelona, o Neymar não saiu bem do Paris Saint-Germain, e agora tá indo pro Real Madrid. Em quanto tempo será que ele vai escolher outro time pra jogar? Sabe, eu acho que nada vai favorecer o cara. Por mais que exista uma expectativa, olha, tá indo pro Real Madrid, vai dar um upgrade na carreira, por esse lado eu concordo. Mas analisando todo o contexto, eu não sei se pro Neymar seria uma boa, não, cara. Porque dinheiro, hoje o Neymar não precisa, né, Ali? Então, eu acho também que não. E eu acho que também a tua análise deveria ser a análise do staff do Neymar. Mas, infelizmente, para ele, Neymar não é. A análise do staff do Neymar é dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. O tempo todo dinheiro. Agora, o time do Real Madrid, mesmo sem o Cristiano Ronaldo, a gente não sabe exatamente quem o Real vai contratar, vai conseguir contratar, se o Neymar vai ficar... sair mais alguém, se não vai. Então, até o Bale tava para sair, o Benzema, mas agora parece que vão ficar. O Arsenal ia fazer uma proposta milionária pelo Asensio. Também é outro grande jogador. Muito bom, hein? Mas você pegar o time do Real Madrid, é Carvajal, Varane, Piqué... Sérgio Ramos... Marcelo. Você bota o Piqué aí, os caras morrem. Marcelo. Casemiro. Marcelo, Casemiro, Toni Kroos e Modric. Aí na frente você pode ter Isco, Asensio, Bale, Benzema, eventualmente o Neymar. Vinícius Júnior chegou. Vinícius Júnior. Então assim, também é um time, e é um time que tá acostumado a decidir, né? Claro. E talvez os jogadores do Real Madrid, é evidente que o Cristiano Ronaldo faz muita falta. Mas com a saída do Zidane não perdeu muito? Pode ser que também tenha um prejuízo nesse sentido, embora o Lopetegui é bom treinador. É. Mas talvez os jogadores queiram provar que o time não é vencedor só por causa do CR7. É, pelo Cristiano. Que a gente também não sabe, porque ele realmente foi fundamental. Mas vai ser muito interessante ver a movimentação do mercado nesse momento. É, eu também acho. Eu concordo com você e com o Mano no sentido da grana. Acho que o staff do Neymar é igual o staff do Ronaldinho Gaúcho. Né? Que é o staff de um que quer ver, enxerga cifrão na testa de qualquer pessoa. E pode ficar com essa pincha, agora, né? Gente? Agora, acho que o Neymar chega, a saída do Neymar do Barcelona, eu acho que tem mais coisas por trás dessa saída do Neymar do Barcelona. Inclusive, eu não tenho envolvendo dúvida. Até o Lucas Lima. Mas... Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não é só sair do Barcelona. Tanto que lá ele não tem ambiente nenhum. O pai dele, na verdade. Ele tem, mas o pai não tem. Então, eu acho que pode sim voltar pro Real Madrid. Vai voltar, vai ser abraçado, né? Porque pro Real Madrid vai ser um puta tapa na cara do Barcelona. Sim. Caras lá se odeiam. E, de repente, pode ser isso que o Sombra falou. Oportunidade. Vocês acham que ele pode perder o posto entre os três do lugar pro Mbappé? Claro, pro Mbappé, Hazard. Esse ano, sim. Harry Kane, acho que tem... A briga tá muito aberta. Mas esses caras precisam de afirmação, né? O Salah, né? Até o Salah aí. Olha, o Fernandinho não briga por essa terceira. Não, Fernandinho. Por enquanto, não. O Fernandinho, olha, se chegasse amanhã pra jogar no Tricolor, não tomava a posição do Jusilei, meu amigo. O Fernandinho é banco no Grêmio, velho. Fácil. Não, do Arthur? Do Arthur até o outro foi embora. E do Maicon também. Ele é banco do Grêmio, velho, Fernandinho. Hoje o Fernandinho é banco do Grêmio. Não. Eu gosto muito desse Fernandinho. Mas tanto de brincadeira, velho. O Fernandinho é titular de qualquer time do Brasil. Ele só foi mal naquele jogo, cara. Só nesse e no 7-1, só. Só nesses dois. Vem cá, mas é assim. Ok, foi mal. Deu azar. E nesses foi mal. Ele jogou muito. Mas é bom jogador. Não, ele... Titular do City. City, o Guardiola ama ele, cara. Não, ele não, ele foi péssimo. Ele é bom. Ele é jogador de clube, né? Jogador de clube, é isso aí. O Grêmio é seleção ou é clube? Pra mim é seleção. Chupa, chefe. Agora eu vou falar com outro selecionável aqui. Vou falar com o Mano, que o Mano tem um recado importante do McDonald's. Opa, isso aí, Sombra, vou falar do McDonald's, hein, galera, que tem todo dia um clássico diferente por apenas R$8,90, hein? Terça-feira, hoje, é o dia de organizar a semana, ver o que você vai fazer no decorrer dela, é ou não é? E no McDonald's, galera, é dia do triplo burger bacon. São três hambúrgueres, bacon crocante, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. Tudo isso, galera, por apenas R$8,90. Quer deixar ainda melhor? Quer dar aquele up? Então se liga só. Peça junto com as deliciosas McFritas e bebida, que aí esse combo vai sair por R$19,90, tá bom? Clássico do dia McDonald's, Sombra. Hoje é o dia do triplo Burger Bacon. E amanhã? Amanhã é o dia dele, galera. Amanhã tem Big Mac por apenas R$8,90. Esse é o McDonald's. Vamos para o telefone 3284-7097 e você pode participar ao vivo também, sendo ouvinte... Ao vivo não, desculpa. Você pode participar no 3284-7097 se for virgem, ouvintes virgem. Que nunca conseguiram entrar aqui ao vivo com a gente no ar, tá bom? 3284-7097. Outra maneira de você também mandar o seu recado aqui no Estádio 97, não precisa ser engraçadinho, às vezes você quer trocar papo sério, pergunta curta. Manda aí para os corneteiros do estádio no nosso WhatsApp, 94-353-0150, 94-353-0150. Então, como eu disse, hoje, só os virgens. Toca Manco! Amanco, Amanco, alô! Amanco, alô! Alô! Puta que pariu! Tá louco, meu? Mas tá no ar, esse é o tipo do palavrão que a gente sente até feliz de ouvir. Agora não é? Vou baixar a rádio pra falar com você. Eu não acredito que eu tô no ar, cara. Ah, nem nós, velho. Velhinho, manda o nome. Eduardo Evaristo, Santo André, São Paulo. Nossa, o nome é tudo esse? Eduardo. Santo André é da Grande São Bernardo, não é? Não. Não, é assim? O Sombra que é a Terceira Guerra Mundial, tá, Sombra. É, porque lá tem os batateiros, tem os ceboleiros. Cuidado, lá. Cuidado. Cara, eu não acredito. Eduardo Evaristo, só. Graças a Deus. Só isso, né, velho? Quantos anos você tem? 32. RG, 3.2 hoje. Mas o Eduardo tem pós-feriado, hein? Tem apelido, velhinho? Tem, eu tenho apelido, sim. Qual que é, velho? É Pepe. É o Pepe? Pepe Guardiola. É Pepe. Pepe? Pepe. É... Aliás, queria mandar um abraço pro meu amigo lá da Acarajés Pepe. Ah, muito bom. O cara que faz um acarajé maravilhoso. Olha, pra ser traíra, falta só. Muito bom, muito bom. Dodô. E aquela que vende as paes também, como é que é o nome? Não, mas isso aí é feio. Desculpa. Isso aí deve ser imitação do meu amigo do acarajé. E a tia Pilar do acarajé manda muito bem também. Gente, deixa o Domênico falar com o Pepe, que o Pepe é legal. Sensacional! Chupa, Domênico! Humor totalmente anos 70. Mas isso aí, aliás, também, aqueles, né, que ainda não morreram, estão vindo do estádio, entenderam tudo agora. Como eu, RG. Pepe como legal. Eu. Nossa, como eu. Você não ia negar o Pepe Legal. Pepe legal. Jamais. Pepe legal. Porra, tá, e quem era o amigo do Pepe Legal? Não falem, não falem. O senhor Redondinho. Não falem, não falem. Atenção, agora eu quero ver se você é o cara mesmo. É. Se você é um cara meio Hanna-Barbera. Ele tinha o focinho redondinho, usava aquele chapéu. Era qual o nome dele? Puta. Ei, Pepe Legal. Não lembro agora. O Papalu. Babalu. Babalu. Era muito legal, Babalu. Ei, Babalu. Babalu. Mas hoje, velho, nós vivemos aqueles Babalu mundos de Ben 10, Jiraya. Ah, Letícia Espina. Desenho Nutella, aí, né, velho? É. Aquela Babalu era uma boa profissional, eu diria. Letícia Espina. Ela é muito bonita, né? Renato Veloso adora ela. Nossa. Ele é apaixonado, ele trocaria a esposa dele por ela. Trocaria? Já, ele já falou isso fora do ar várias vezes. Fala, Tetinha. Falou várias vezes. É verdade que você, Tetinha, que é casado... Muito bem casado. Com a preta. Com há 15 anos. Qual é o nome de sua esposa? Ivelise Veloso. Com a Ivelise Veloso. Pela Tetinha, você é corintiano, casado, muito conhecido, dois filhos lindos, saudáveis, casado com a Ivelise. Você trocaria tudo isso? Esse combo, família? Por, óbvio, por, claro. Por um, o resto da vida com... Resto da vida não, mas talvez um ano com Letícia Spiller. É óbvio, é claro que não, né, Sombra? Ô Bernardo, eu não vou dar essa goela aqui no ar, mas tá tanto sexinho aqui. Mas por que você é uma pessoa fora do ar e a outra pessoa no ar? Por que você é falso assim? É, inclusive fora do ar eu não posso nem seguir, o pau é tão feio em casa, eu sigo qualquer pessoa que eu quiser no Instagram, não tem policiamento, ela eu não posso seguir. E por que minha esposa segue ela pra saber se eu tô seguindo. Você não pode seguir a sua esposa, é isso? Não, a Letícia Spiller. Por que você deixa essa barba de Marcelo Serrado, então? Mas por que você chama ela Por que você fala que gosta de ser chamado de Raí? Por que você chama ela de Evelise se a gente chama ela de Preta? É, Preto é o apelido carinhoso que eu dei pra ela e isso é verdade não, mesmo. Viu, esse lance da Letícia Spiller é briga em casa mesmo. Não, mas deixa eu falar só uma coisa pra você. Mas você não tem chance de ficar sossegado. Pequenino, garoto, juvenil. Tem muita gente, não é o meu caso, evidentemente, não. Que segue a personalidade sem apertar o botãozinho azul de seguir. Está, como assim? Está Alexandre Oliveira do céu. Você não, tá no busca. Mas, pelo amor de Deus. Ah, você ela tá na busca, na verdade, né? Você não precisa, se o perfil é na busca, aberto, ela tá no meu. Como aberto, das grandes personalidades. Tá, como é que você faz? Aí, você vai lá, olha diariamente, né? Não é? Não, isso eu faço. E não segue, não aperta o seguir. Isso eu faço. Agora não vem stalk, né, moto? Tem uma foto dela abraçada à árvore que é sensacional. Prazer, árvore. Assim como você, se você quiser fazer aquele like, ataque gostoso e ousado, né? Você faz o seguinte: você curte rapidamente. Depois curte oito, mas qualquer coisa... Só mostra os últimos oito, né? Vai lá, curte oito foto do Mota. Isso. Qualquer porcaria. Some. Aí já, porque é só as últimas oito curtidas. Quando você vê muita curtida do Alê na sua foto, já sabe. Tá curtindo as outras. Por isso que você curte das coisas. Dicas de Alê. Não, isso aí é uma coisa, o que eu faço? Pra informar a população brasileira. Não que eu aplique no meu dia. Você tá ajudando, né, Alê? Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Ah, é sensacional. Muito. E o Pepe Ale, Legal. Ô, Pepe Legal, e o teu time? Corinthians. Sim. Ah, Coringão, mano, Coringão. E aí, mano? Ó, tudo bem, irmão? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também. Ô, irmão, o negócio é o seguinte, cara, ó. O Júnior Dutra pode estar deixando o Corinthians aí. O Corinthians tem interesse no volante Douglas do Fluminense, mano. Você acha que o Corinthians ele deve fazer negócio? Ou você acha que o Corinthians deve segurar o Júnior Dutra? Não, para. Eu acho que o Corinthians não deve fazer isso, mas nem a pau. É, porque o Douglas não, o Douglas não é volante pela beirada. Senão a gente não, nem chamava, hein? Eu não gosto desse cara do Fluminense, não. Eu não gosto desse cara, mano. Mas você gosta, o problema não é não gostar do Douglas. O problema é gostar do Júnior Dutra, velho. Meu Deus. Vocês trouxerem um cone do Fluminense, vai com Deus, tá pega, bom, fica com dinheiro, vai com Deus, Júnior Dutra. Tem jogador da base lá que dá pra improvisar. Mas ô amigão, e agora as saídas aí do Balbuena e do Sid Clay? Você acha que vão fazer muita falta? Inclusive o próprio Maicon, que também já estava prevista a venda dele aí também pro Shakhtar. Você acha que esses jogadores que saíram do time principal do Corinthians aí vão fazer muita falta? O Maicon vai fazer muita falta. O Sid Clay eu acredito que não. Agora o Balbuena, pelo amor de Deus, ele não vai fazer falta. Ele era o cara. Bom, defino nisso. Ele era o cara. Ô, mano, vou te falar. O Balbuena, ele é bom jogador. Mas o Balbuena, ele não sai na foto se a gente fizer o comparativo aí com o Fábio Luciano, com o Chicão, com o Gamarra. Eu acho que esses zagueiros aí, inclusive até o próprio Felipe, que passou recentemente... O próprio Felipe, que passou recentemente pelo Corinthians, eu achava mais zagueiro que o Balbuena também. Então, se outros com mais qualidade saíram e o Corinthians conseguiu sobreviver, o Balbuena é apenas mais uma. Não tem que ficar chorando leite derramado, não, mano. Mas, mano, é lógico que sobrevive. Claro, sobrevive. O clube não acaba, né? Até quando caiu para a Série B, sobreviveu. Que triste, hein? Correu uma lágrima. Os nossos, né? Porque agora vocês caíram no Paulista também, vocês estão aí, viu? É, mano, tem razão. E vem mais, hein? Diferente do Domênico, isso não me irrita. Diferente do Domênico, esse tipo de coisa não me irrita. Mas ele tem razão. Ele sabe que é mentira, né? Ah, para. Mentira do quê, ó? Lógico que é, filhão. Disputou o quê? Quando que jogou a Série B o São Paulo? Fala para mim. Ué, só olhar, só olhar, quero você saber só que 91, falando, 91 vocês jogaram. Né? Fomos campeão. 91. Ainda. Vamos lá, mas ô Eduardo. Diga. O que mais você quer falar do Corinthians? É só essa choradeira mesmo? Não. Que choradeira, vai pro inferno. O Corinthians vai se reerguer de novo, como vem acontecendo com uma boa gestão nos últimos anos. Ah, então tá caído, é isso? Não tá caído. É que vai não se reerguer? Tá com dinheiro pra poder fazer investimento, entendeu? É esse que é o problema do Corinthians. Mas o Andrés disse que... Então vou te fazer uma pergunta. Ó, amigão, o negócio é o seguinte. O que tá mais fácil acontecer? A Croácia ganhar a Copa, já que a Croácia contra a Inglaterra não é favorita, e se for pra final também não será a favorita contra a França? Ou o Corinthians conseguir ganhar a Libertadores esse ano? Diga aí. A Croácia ganhar a Copa. Pô, eu tenho que ser mais difícil? Não posso ser louco. Eu vou te falar, cara, ó, Libertadores é um formato Copa. Não, mas na boa, cara, ó, a Libertadores é um formato Copa, assim como a própria Copa do Brasil. E eu acho que é mais vantagem o Corinthians investir aí os seus esforços nessas duas competições pra tentar ganhar do que tentar correr atrás do Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro, por mais que o Corinthians possa pegar uma vaga pra Libertadores, é mais difícil conseguir o título, né? E se analisar os concorrentes? Também não adianta só pensar que o Corinthians pode investir e conseguir dar resultado no formato Copa, qual, enfim. Mas e os concorrentes que ele tem do próprio Brasil, inclusive? Mas, gente, entendeu? Não dá pra ganhar, não dá pro Corinthians ganhar essa Libertadores. Como não dá, você é louco? Vocês que estão loucos. É o time com mais camisa, velho, tá maluco. Inclusive. Não dá. Ó, antes de vocês torcerem contra o Corinthians... Você fala sério mesmo? Lógico que eu falo. Inclusive, gente, na boa. Não. Vocês, antes de serem brasileiros, vocês compõem um continente chamado América do Sul. É, o último sul-americano que foi, não é brasileiro não, o último sul-americano que foi disputar um Mundial e não passou vergonha foi o Corinthians, cara. Então aí vocês deveriam torcer pro Corinthians ganhar a Libertadores e ir lá e tirar essa marra do Real Madrid. Fica na sua aí, o único que jogou com o time de verdade foi o Grêmio, rapaz. Vocês não jogaram. Ah, onde? Se fecha, tomaram pau. Jogaram igual time pequeno. Rezaram pra perder de um só. Se fecha. Eduardo! Mais alguma coisa aí pra complementar sua participação nobre aqui no Estádio 97? Não, primeiramente eu queria agradecer a todos aí, que é um prazer, eu ouço vocês aí há 4 anos, e avisar o seu Bento aí que eu conheço bem ele. Ai! Aí a roda da carroça pegou, hein? Mas você conhece bem, fornecedor. A ponto de conhecer as mais profundas intimidades... Tem um outro locutor aí da rádio que eu conheço também. Ah! É o Jimmy, aposto. É o Jimmy, né? Ah. Ele mesmo. Ah, é. O Jimmy. Ah, é. O Jimmy. Ele falou que não quer mais ser chamado de Jimmy Solera, viu? Ah, é? Ah, é? Como Solera. Que é? Solera. Solera. Ele quer ser chamado Solera. Do quê? Solera. Ana... Ana Maria Braga agora. Agora ele é a Ana Maria Braga. Aquela cabela. É, porque eu vou te falar, hein? Você conhece os caras aí do ABC? Olha, vou te falar, se somar aí o seu Bento, o Jimmy aqui, eu vou te falar uma coisa, hein, cara? Que kit, hein? Rádio Orega, né? Nossa, mãe. Ah, se você já namorou alguma menina do ABC aí, o Eduardo, provavelmente já pegou baba, ou do seu Bento ou do Jimmy, cara. Nossa. Os caras já passaram o rodo no ABC todo. Ah, que isso. Aliás, o Jimmy precisa ir na campanha. Opa. Pra passar na campanha do Agasalho, que o coitado não tem roupa no Instagram. Do Jimmy, só foto pelado, tem uma foto né, vestido, velho. Ah, é. Não, mas é. O que eu namorei foi de São Paulo, não foi do ABC, conhece, não. Como que é o nome dele mesmo? Então tá bom. Então tá bom. Eduardo, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Obrigado vocês. Um abraço pra todo mundo aí. Bom trabalho. Valeu, cara. Obrigado. Bento, valeu, o Bento tá mandando valeu. Um abraço aí, o Eduardo. O Bento tá mandando um abraço. Falou pra você passar lá pra pegar um negócio com ele lá depois. É. O Tomahawk. Tomahawk, é ele falou. Tomahawk. Valeu, gente. Tem coisinha aí, né? Mas esse Bento é um avião aqui no Instagram. É impressionante, velho. É brincadeira. O seu Ulisses sabe dessas coisas todas ou não? Sabe mesmo? Seu Ulisses não sabe disso, não. Sério? E a esposa do seu Ulisses também sabe? Daqui não a pouco Bento, vai ser um filme. Meu nome não é Bento. Meu nome não é Bento. Meu nome não é Bento. E ele é o único que anda de óculos escuro pela casa o dia inteiro. Ô, rapaziada, eu preciso dar tchau pra vocês aí também, velho. Porque eu tô saindo agora, tenho que ir lá pra Praça Vermelha. Infelizmente, aí tem que ir pra lá. Mas amanhã eu tô de volta aí, mano. Amanhã eu tô de volta, inclusive amanhã tem outro jogo, hein, Sombrar? Croácia e Inglaterra, hein? Seu placar pra amanhã. 2-0 Inglaterra. Mano, é isso aí. Ô, mano. Oi. Bento mandou te dar tchau e falou que também tá indo pra Praça Vermelha, Praça Verde, Praça Azul, dependendo do estágio dele. É. Praça fica da cor que a ele praça quiser. Psicodélica. Exato. A praça que o seu Bento gosta é a Praça da Luz. Ele vai ali, né? Então tá bom. Valeu, galera. Valeu, boa noite aí pra vocês. Falou, bom programa. Mano. Tamo junto. Valeu, é isso aí. Mas continuamos contando aqui com o corintiano Tetinha para os casos itaquerenses, tá certo? Tô por aqui. Muito bem. Escola. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de Chevrolet. Lugar de pneu é na rede Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. E agora eu vou falar aqui da ESEG. Aliás, depois eu falar da ESEG, o Juca aí já arrastou o piano. Vai trazer piada boa com o velho, hein? Ah! É. E aí, gente? Já pensou realmente naquilo que pode fazer a diferença no seu futuro? Tem tantas opções de faculdades, não é mesmo? Como escolher a certa? É importante você conhecer muito bem os diferenciais e o desempenho nas avaliações oficiais do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. E olha quantos diferenciais! Atendimento individual e direto com o professor, orientação profissional, simulação de processos seletivos, Laboratório de Inovação Tecnológica, Núcleo de Empreendedorismo. Todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG obtenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. O mercado reconhece isso. Nossos alunos estão nas principais empresas do Brasil, atuando dentro e fora do país. Para o segundo semestre de 2018, a ESEG está com condições especiais para os cursos de administração, engenharia de produção e engenharia de computação. Inscreva-se no vestibular em eseg.edu.br. Boa. Ou utilize sua nota do Enem. ESEG, formando o melhor em você. Aí bom, sim. Bom, bom. Esse é o Estádio 97. Agora, essa presença ilustre do Juca no oferecimento também de Yoki. Como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca e Yoki. Viva o seu futebol, velho. Boa. Agora vai salvar a hora. Ah, agora é monstro. Aí, Dodô. Bernardo Veloso, presta atenção no cara que sabe contar piada agora. Eu estava há 15 minutos no Instagram da Letícia Spiller. Vai lá, Ege. Me salva. Retome minha atenção, por favor. Aí, uma senhora muito elegante. Uma senhora? Granfina. Certo. Maravilhosa. Top. Top. Leiloca, leiloca. Topzinho. Aquelas que, o Ale gosta, que o Ale curte de ver, dá sinal pro táxi. Certo. Táxi para, ela entra. Parou, certo. Aí falou pro motorista o destino. Destino era um pouco distante, né? Tava hospedada num hotel. É. Aí, taxista top. Pareando. Puta, o cara, nenhuma palavra. Cara. Certo. Nada. Aquele silêncio. Nada. Ele fechado. E a senhora olhando assim, tudo bem, né? O cara tocando, nenhuma palavra. Aí ela não resistiu, né, cara? E aí? Aí chegou uma altura do caminho, ela pegou e tocou no ombro dele, assim, né? Rapaz, quando essa mulher tocou no ombro do motorista. O que aconteceu, Angela? Ele desgovernou, perdeu a direção. Você tá brincando? Saiu por cima da sério? Calçada. Nossa senhora. Cara, mas o cara fez quase bateu o carro. Mais um estrago, freou. Cara, tá que é bom, né, Domênico? Mas, meu, foi uma zona. É um amigão, né, Domênico? Sério? Foi uma zona. Aí parou o carro. Sim. Aí a mulher assustada, né? Meu senhor, pelo amor de Deus. O que aconteceu, né? Nossa, eu não sabia que o senhor era tão irresponsável e negligente dessa maneira. Só porque eu toquei no seu ombro, o senhor fez esse estrago todo. E ele? O senhor tá louco? O que tá acontecendo? Ah. Ô, senhora, desculpa. Mas é que eu passei 25 anos da minha vida dirigindo carro funerário. Sensacional! Vai que fala alguma coisa, chupa, né? Chupa, Lê! E falando nisso, viu, o Domênico tem umas histórias aí quando ele trabalhava em outra rádio aí que deu um pouco de medo aí outro dia. Você não me contou, né? Mas depois eu vou te contar uma também, Domênico. Olha, do medo. Uma coisa que dá medo, olha. Às 21 horas a gente vai transmitir aqui na Energia a Voz do Brasil, de acordo com a lei de flexibilização. No momento, de acordo com a lei de flexibilização, a gente continua com o estádio 97 no ar. Aí quando der 9 da noite, entra a Voz do Brasil, você pode continuar ouvindo a nossa programação através do nosso aplicativo e também através do nosso site. Afinal de contas, no online não temos o... rapaz. Não é não? Pô, mas vocês estavam falando de carro funerário, cara. Meu pai tinha um amigo, meu pai trabalhou muito tempo como motorista lá na Câmara Municipal. Aí teve um cara lá que ele também trabalhou lá junto com meu pai, mas antes ele trabalhou na funerária, cara. Aí era muito comum antigamente o pessoal, tipo, fazer o translado, assim, tipo, o carro vindo do interior pra cá ou daqui pro interior pra levar e buscar corpo. Sim. Aí os caras, tipo, quando era uma viagem muito longa, mano, os caras, tipo, faziam aquele negócio de um dormir lá atrás e um ir dirigindo. Sim. Nossa. O cara parou uma vez de madrugada, frio, e o outro motorista dormindo lá atrás onde ia o presunto. O cara parou pra abastecer o carro, malandro. E aí o cara que, tipo, tava dormindo lá atrás, frentista lá, meio de madrugada, lá, pô, mó sono. Você tá brincando. O cara abastecendo o carro e aquele vidro tudo meio, né, tipo, embaçado. O cara tá lá. Mano, o cara lá abastecendo o carro. Não, o cara, tipo, acordou, passou a mão no vidro, cara. Aí você mata o cara, velho. Cara, o cara saiu correndo. Você mata o cara do coração, meu. Desmaiou. Quem foi na Avenida Pompeia que abriu a porta de trás do carro? Eu tava, o seu Bento, nós tava indo jogar bola. Mas isso foi quando eu aposentei no auge. Porque eu não sei se eu já falei, mas quando eu jogava bola, eu jogava como estilo do Evaí. Nunca perdi um pênalti na minha vida. Você fazia aquela paradinha também? E a gente tava... Não, sem paradinha. Sem paradinha. Era gol, toda hora gol. Aí o que acontece? Era muito bom, cara, jogava muito. Não sei porque não fui ser jogador de futebol. Aí o que acontece? Ninguém sabe. Tava indo lá com o carro, né, acompanhando. Aí tava um carro funerário, entrou na frente e foi indo. Cara, foi naquela subida da Sumaré ali. O hospital. Na Majonada. O carro, rapaz, abriu a porta, o caixão caiu, cara. Mas ficou fechado. Eu quase passei por cima. Mas o caixão ficou fechado. Tava fechado. Ficou fechado. Ah, caiu. Nossa, tem que passar por cima do RG, você não tem coração. Que isso? Ah, não. Essa foi boa, né? Foi estranho. Aqui. E, Domênico, quando nessas histórias aí que se aconteceu aí com você, você assustava? Como é que era? Você não assustava? Eu não tenho medo disso. Não adianta vir pôr medo em mim, não. Tem várias histórias. Depois conta. Os filmes que o Sombra assiste não dá. O que o Domênico assiste também não dá pra ver, não. Ah, para. Vai que menininha. Você também mudou, trouxa. O outro aqui puxa 500 quilos de supino e se caga todo. Ah, vem falar mentirinha agora, seu Marcos. Se quiser dar uma voz, você tem medo. Ah, tenho medo, é de filme de medo. Tem tempo aí, não? Chama não, filme de medo, mano. Tem tempo? Não, você quer que eu conte uma? Não, quero. Não, peraí. Você vai contar uma. Você vai contar uma. Aí o Sombra vai pôr as trilhas de medo agora. Calma, não. Nós já vamos por trilha. Uma boa. É, mas antes eu tenho um recado importante aqui. Nosso novo patrocinador, a CNA. Hoje eu tenho uma dica que é um golaço. Eu estou falando do CNA, nosso novo parceiro aqui do Estádio 97. Ó. E para fazer aquela tabela de craque com você, neste mês, todo aluno que fizer a matrícula no CNA ganha uma mochila exclusiva Let's Go Lepostiche. Boa. É isso mesmo. Matriculou, ganhou. Não tem essa de sorteio, não. Além de aprender um novo idioma de um jeito leve e divertido, com plataformas tecnológicas e atividades que vão além da sala de aula, você ainda ganha esse presentão. São mais de 30 modelos de mochilas. Com certeza vai ter uma que é a sua cara. É só escolher a sua backpack e chegar com estilo na aula. E imagina você fera num novo idioma. Vai ter a segurança que faltava para mandar bem na palestra da empresa, no conference call, viajar pelo mundo e, claro, acompanhar o campeonato inglês numa boa. Entre para o time de mais de 500 mil de alunos agora mesmo. Afinal, são mais de 45 anos ensinando inglês e espanhol. Vem para o CNA. Para saber mais, é só você ir na escola CNA mais perto de você ou acessar cna.com.br. Anotou aí? cna.com.br. Tá bom? A promoção é válida enquanto durarem os estoques, beleza? Seja bem-vinda aí à CNA, grande promoção. Se ligou, né? Fez a inscrição aí no CNA, fazendo a matrícula no CNA, ganha uma mochila exclusiva Let's Go Lepostiche. Bacana demais, baita escola, vai aprender muito, hein, boa, gente? Boa, é boa. É isso aí, mas pois não, Domingo. Mas agora tem que botar um... Ih, rapaz, assim? Ai. Teve uma rádio que eu trabalhei. Aqui em São Paulo. São Paulo. Aqui em São Paulo. É. E aí o que aconteceu foi o seguinte, o estúdio onde a gente ficava, tá, ele, na parede onde se colocavam, na época, os cartuchos, lá, os CDs e tal, tá, onde guardava, do outro lado, tá, dessa parede, era um IML ali. Onde os caras colocavam o corpo pra dar uma lavada no corpo, sabe? Quando chega o corpo, que sanja, dava uma lavada aí. Pendurava nessa parte aqui, né? Bom, tava fazendo hora. E teve dois doutores que falaram que viram lá o Raul Seixas. Putz. E o Raul Seixas, passou lá e a gente tava tirando um sal dos caras, tal. Tá? Aquela coisa toda. Raul Seixas, o Cato, não sei o quê. E eu tava fazendo de madrugada, acho que era umas 5 horas da manhã, eu tava fazendo lá. Aí eu virei, estúdio aqui, a porta daquele lado, do meu lado esquerdo, a porta, tá, bem do lado esquerdo, ficava a porta que dava, fazia um corredor pro lado direito, depois esquerdo e a rua. Olhando, né? O Marcão aí. É, pra você entender. Do lado do Marcão, assim. Aí eu fiquei de costas pra porta pra poder pegar os cartuchos aqui pra separar, claro, a hora do próximo locutor. Próximo locutor. Claro. A gente tinha essas coisas, né, na época. Você separava azeitado, né? No mínimo a primeira hora, ou separava tudo e o outro separava do que vinha pra poder agilizar pro próximo que vinha. Eu tô separando a coisa aqui, e a luz acesa, o interruptor da luz fazia barulho quando você acende, sabe ali? Barulhinho. Claro, claro. Eu tô separando aqui, daqui a pouco a luz apaga e acende fazendo um barulhinho. Ah, não, Domênico. Eu falo, juro por Deus. Eu olhei e falei, ô. E eu falei, os caras tão zoando, velho. É lógico. Chegou o cara e tá querendo me zoar. Ô, velho, para de zoar aí que eu tô separando tua hora, cara. Tá de brincadeira, tá de sacanagem. E nada de vir ninguém, nada de vir ninguém. Falei, pô, tá sacanagem isso aqui, né, velho? Já começou a escorrer pras não, pernas. Não, pude perguntar, mas eu nunca tive medo. Graças a Deus, eu nunca tive medo. Aí eu falei, que se dane, meu. Quer aparecer, quer, não quer, quero que você se dane, viu, assim. Virei e continuei separando. Tá. Tô separando de costas de novo. Aí, clac, apagou a luz. Eu virei rápido, não vi nada. Velho, você vai ficar de sacanagem? Acende essa porra, meu. Acende aí logo. Acende a luz aí. Pô, tô separando, não vou separar essa porra aqui não, velho. Você tá de sacanagem? Aí virei a música, tinha que virar uma a uma, não tinha computador nessa época, né? E nada de acender a luz. Cara, velho, vou lá ver que filha da mãe onde tá. Fui, né, procurar, não vi ninguém. Tudo só você. Acendi as luzes lá fora, tá, do corredor, aquela coisa toda. Que porra é essa, velho? Pensava que o Raul Seixas veio aí, né? Pô, os caras falaram que o Raul Seixas ia aparecer, aquela coisa toda. Aí fui lá na guarita do guarda, porque só ficava eu e o cara do guarda lá na, perto da rua. É. Fui lá na guarita. O nome dele era Chico. Chico. Ele tava dormindo, o Chico, ele acordou assustado com o revólver na mão, velho. Vai que ele me mata. A pistola na mão. Que tá acontecendo? Né? Calma, Chico, sou eu, o Domênico, calma. Você viu alguém entrando aqui? Porque, velho, acenderam e apagaram a luz lá. E como assim acenderam? Não entrou ninguém aqui, não. Tá louco? Não entrou ninguém aqui, não. Falei, porra, não entrou ninguém, acenderam e apagaram a luz, juro por Deus. Acenderam, apagaram, depois eu tava separando, passou uns 5 minutos, apagaram a luz, porra. Eu fiquei no escuro. E eu vi o barulho, o cleque, eu vi, porra. Não, vamos lá ver. Pegou a arma, já arrancou a arma e foi na frente. Foi atrás. Veio armado, pra pegar o fantasma. Ai, cara. Procurando, falou, nós vamos ter que descer, porque tinha um estúdio que era no subterrâneo mesmo, onde fazia algumas gravações também. Tá. Subterrâneo mesmo, tem que descer bastante. Algumas escadas, tipo uns 3 andares pra baixo. Nossa. Mas não tinha um andar, outro andar. Era só escada, ele, nem embaixo. Escada, era várias voltas pra chegar no estúdio. É. E não tem como. Você acende a luz lá embaixo ou em cima, né? De madrugada não tem como acender. Ou tem que ir no outro prédio pra você poder acender o interruptor lá que tinha o quadro de luz pra vir aqui. Pô, eu vou descer no escuro, apalpando a parede. Sério? Pô, Chicão, eu vou com você, velho. Vamos lá que é nóis. Fica tranquilo, vamos lá. Muita escuridão. Não tinha celular pra acender luz nessa época. Não tinha porra nenhuma. Vamos descendo, apalpando, ele com o revólver na mão. Tipo, do céu. O que eu vim fazer aqui? Aí você fica, né? Mas se tem um ladrão aqui, cara. É. O Chicão tava lá, os dois, velho. O Chicão tava lá, pô. É, vai saber, o Chicão tava lá, mas sim, se ele toma a arma do Chicão. Velho do céu, o que eu tô fazendo aqui? Bom, chegou lá embaixo, acendemos as luzes, tudo, não tinha porra nenhuma, nada, não tinha nada. Só tinha você e o cara na prédio. Aí eu voltei correndo pra voltar a soltar outra música e tal, ele subiu no arquivo morto, que era um andar acima. Aí ele foi sozinho, falou, velho, não tem ninguém, você tá ficando louco. Eu falei, não tô. A luz acendeu, apagando apagou, a luz do estúdio. E apagou depois e ficou apagada. Eu tive que ir lá que acender a luz, porra. E, cara, eu não sei o que aconteceu, juro por Deus. Só completando isso daí, você e o Sombra, que são mais antigos, na época da Doutora Arnaldo, vocês chegaram a ver o Homem da Cartola, que falava? Homem da Cartola. Sim. Obrigado. Quando eu entrei lá, falava que tinha o Homem da Cartola. Inclusive, né? Tem um só cara que trabalha. Só aparecer em madrugada. Então, tem um cara que trabalha aqui. Tá aqui, na mesa, né? Acabava o estádio e ele que fechava a rádio. Ah, vá pro inferno, bá. E ele tinha que levar a chave até a casa da dona Natália. Natália, que mora até hoje lá. Mora até hoje lá. Então, ele subia. A dona Natália até nossa, o sétimo. Dona Natália aqui? Ele subia até o sétimo de elevador, né? O pessoal sabia, a rádio ficava em frente ao cemitério. E do lado de outro. Cercado. Mas do lado de outro. É. E caiu o muro. É. Lembra? Uma vez deu uma chuva. Aí, né? O muro saiu um caixão. Eu tava comendo, tava almoçando, caiu um caixão lá pra fora. Aí esse cara, né? Viu, Dodô? Aí esse cara tinha que fechava a rádio, né? E subia pra deixar a chave com a dona Natália, né? Só que ele subia até o sétimo de elevador e subia um lance de escada. Um lance de escada, porque o elevador não ia, né? E tava tudo apagado. Não ia sozinho. Não ia sozinho? É mesmo, mano. Ele tinha medo? Você tinha medo? Tá na mesa, vai, ele? Vai. Tá na mesa. Tá na mesa. Vocês acham que o tal do Bolt corre? Vocês tinham que ver eu subir nas escadas. Tem medo, Marcão? Vou te falar. Eu prefiro sai fora, evitar, mano. Viu, eu também tenho medo dessas coisas. Pô, eu assisto até o Chaves do Espírito Zombeteiro. Eu fico com medo. O Espírito Zombeteiro, quando eles entram na casa da dona Clotilde. Mas eu posso falar um negócio? Tem uma outra rádio que eu trabalhei. É você, Satanás. Tem uma outra, esses caras de cartola, acho que, sei lá, viu, todo quanto é lugar, tem toda a rádio tem um cara da cartola. Tem uma outra que o rádio que eu trabalhei aqui, a Avenida Paulista aqui. A Avenida Paulista aqui. Deve ser o mesmo. E esse cara, eles falaram que, eles falaram que ele era o dono do prédio na época, tal, há muito tempo atrás e tal. E a gente tava conversando com os locutores e tal, a respeito desse cara da cartola, os caras falam, não sei o que, já viram aí, não sei o que. Aí entrou um menino que fazia madrugada, o locutor, fazia madrugada. Aí, o que vocês estão falando aí? Não, o cara da cartola, ele ficou branco, juro por você. Ficou branco, mais branco que esse papel aqui. Para disso aí. Não fala mais isso, para. Eu vi ele, isso existe, ele existe, não sei o quê. Ficou branco, velho. Aí não começou a tirar sal do cara. Não existe porra nenhuma cartola. Não existe, existe. Eu vi o cara da cartola aqui, vocês estão loucos, não sei o quê. E o menino que fazia o programa de amor lá, que tinha um programa de amor que fazia lá, né? Recados do coração. Toque de amor. Adoro. Toque de amor, quem nunca, hein, Mota? Adoro. Toque de amor. Mas tempo que eu não sei pirata, que é isso, né, ô chefe? É, faz tempo, mas... O Marcão faz muito toque de amor no Dark Room. Eu fiz muito tempo esse programa também. Esse toque de amor. Eu sei que você gosta, enfim, safado. Não, eu fiz o toque de amor. Era toque de amor no programa. Eu sei. Aí... Tava lá o rapaz fazendo, o menino que fazia o toque de amor, que depois quando ele saiu eu assumi o horário dele. Quem fez o toque de amor pra mim foi o Dr. Pompeu, meu. E disse que e ele tava, ele era igualzinha. Ele me ligou, a viu, rádio, Dudu? Era como se fosse aqui, o corredor inteiro, pegava o corredor inteiro. Tá. Assim. Só que era maiorzão o corredor, assim. A rádio ficava bem num canto e a outra extremidade ficava, e no meio era o elevador, onde era o elevador e tal. E ele tava fazendo o horário lá e ficava de costas pro outro estúdio que dava atrás. É, onde ficavam as pessoas pra atender telefone, aquela coisa. E tinha uma menina aqui do lado dele, do lado esquerdo aqui, ele fazendo aqui na mesa, a menina aqui e o estúdio atrás. A menina começou a ficar branca, começou a chorar. O cara fazendo o programa, imagina o cara fazendo o programa, olhando pra menina, a menina chorando. O que tá acontecendo, sabe? A menina chorando, olhando pra trás dele. E ele, aí ele desligou o microfone, olhou, não viu nada, ele tirou o fone. O que aconteceu, meu? A menina não conseguia falar, ele deu água com açúcar pra menina e tal. Ele falou, tava o cara da cartola, tava lá atrás. Nossa! O cara da cartola no estúdio. Aí, pelas pernas. Aí ele foi lá no estúdio, meio ressabiado, olhou, não tinha nada. Já tinha ido embora. Olha, ele deu tchau pra ela. É verdade. Ah, pelo menos é educado. Agora, você confirma... Aí eu tava trabalhando uma madrugada lá. E eu já sabia dessa história do cara da cartola. Era bem, sei lá, 4, 5 da manhã. Tô fazendo o programa, a porta tava aberta, lá atrás de mim, e eu trabalhava com monitor meio baixo lá, porque as músicas eram aquelas coisas que o Ale gosta lá, né? Essas coisas que você curte aí. Eu não curto, mas aí é profissional, tem que fazer. Ah. Aí tô fazendo um programa, tava volume baixo. Daqui a pouco um barulho, velho. Parece que tava caindo caixa, caindo diabo lá atrás. Né? Tava caindo tudo, mas um barulho. Parecia uma bomba, velho. Falei, que cacete é esse? Falei, puta, meu. Aí eu fui lá no corredor, olhei. Pensei que era o cara do... Ficava sempre um cara de... O guarda noturno ali. Chamei ele. Não lembro o nome dele agora. Chamei. Falei, puta, não é o cara, velho. Senão eu tinha respondido e tal. Aí fui, virei mais uma música. Falei, vou lá olhar. Só falta achar o cara do cartola. É esse tempo aí que você demora que você perde. Eu perdi esse tempo. Você deveria não ter virado a música. Mas eu não posso dar buraco na rádio. Pode, lá. Não pode. Pode. Aí eu fui... Quando me viro... Fui lá acendendo... Você vai acendendo luz por luz. E esse rapaz que viu aí, esse locutor que tinha visto, ele falou que ele apareceu lá no final do corredor. Ai. E ele veio andando, as luzes vinham apagando atrás dele. Ah, o cara entrou, se trancou no estúdio. Marcão, começou a ficar rezando. Brincadeira, você tá maluco, velho. Esse juro, ele falou que... E os caras, uns 3, 4 viram o cara da cartola. Sai fora, velho. Aqui nessa rádio já falaram que viram também. Nem brinca. É. Não. Olha lá, tem um indo embora lá, ó. Olha lá, tá indo embora lá. Mas não tem cartola. Esse é o homem da jaqueta. É o homem da jaqueta. Fernando ouviu história de terror, ficou com medo e foi embora esse bundão. Você tá louco. Mas pra mim, o pior efeito desses filmes aí, cara, é o da Samara andando rapidinho, assim. Quando ela dá aquela... Cara, liga lá. Tá de brincadeira. Fala aí, Marcão. Aquelas andadas da Samara, assim, cara. Chamado dá medo. Dá medo, você dá medo. Aquela porcaria, você só fica esperando o telefone tocar, você fala agora. É. Não, e aquela... Ou a TV chiando, assim, ó. Só a TV ligada. Poltergeist. Ai. O problema não é assistir o filme. O problema é você acordar às 3 da madugada com vontade de ir no banheiro. Você tem que cruzar a casa inteira, mas nem feio, eu mijo na cama. Ah, você tá de brincadeira. Eu não levanto mais nem a pau. Vira homem, ó. Para, homem. Você acorda às 3 da madrugada depois de ver o filme. Mas se você acordar a Evelise pra te levar no banheiro? É. Aí também você já perde a dignidade. Eu prefiro fazer xixi nela na cama. Você vê? Escapou. Eu já não tenho esse problema. Quando eu acordo de noite e quero fazer xixi, eu só libero a Maconda. A Naja vai sozinha. Você desenrola ali. A Naja vai sozinha. Ela vai sozinha. Do lado da cama. Antes que a dona encrenca, tem que pular a corda de noite. Se ela não. Estádio 97, sessão terror. Hoje. Eu vou mandar um negócio que aconteceu no cemitério aqui. Boa. Oferecimento Chevrolet, lugar de pneu é na rede Chevrolet, agende, acompanhe, comprove. Também oferecimento de Ioki, como você torce, não importa, se tem torcida, tem pipoca Ioki. Viva o seu futebol. Oferecimento do CNA, promoção Let's Go CNA, matricule-se e ganhe uma mochila Lepostiche. Let's Go. Ó, o filho do Jovem que tá aqui, meu filho, Thierry, faz o CNA 3 anos, a escola é maravilhosa. Boa, Jeová, boa, Thierry. Grande Jeová. É isso aí. Oferecimento também do clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8,90. terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã é o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$8,90. Aproveite! Pam, pam. O estádio também tem oferecimento de Dorflex. Dor de cabeça? Dorflex está com você. Dorflex analgésico e relaxante muscular. É dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar, sua vida no seu tempo. Hoje, apenas os virgens. E olha, no nosso WhatsApp aqui, os corneteiros, se quiser mandar uma historinha curta de terror, pode mandar, tá bem. Boa. Viu? Já, manda aí. Viu aí do cemitério que eu mandei? Ah. Não, ainda não. Olha. Toca, Manco! A Manco! Alô! Pra lá. Alô! Quem fala? Daniel Honorato. Ô, Daniel, Daniel Honorato. Isso. Daniel, que mais? Só isso? Daniel Moreira Honorato. Moreira Honorato. Honorato. E quantos anos, ô Daniel? 29. 2.9 hoje, RG. Legal, hoje. Hoje não, mas já fez sucesso. Como, né? Assim fez sucesso? Essa música aí já fez sucesso. Qual música, RG? Tem? Moro onde não moreira ninguém. Ah, sensacional, onde... sensacional. Sabe, conhece a música? Onde não moreira ninguém, sensacional. Trocadilho, volta 69. Terça-feira, com 69, esse frio, 69, é... É muito, né? É muito. 69 é muito. Moreira, ninguém. Tá de sacanagem, pô. Qual que é uma merda? O 69 ou... 69 é sacanagem, lógico. 69 é a maior prova de reciprocidade que eu conheço. Mas essa reciprocidade é perigosa, né? É, assim. Hein, com esse pega frio? Pega uma narigudo aí. Ah, quem nunca, hein, moto? É uma delícia. É. Tá certo, velhinho. Você é louco, ô Honorato. Eu gosto, Honorato. Você é louco. Ah, você nunca lavou o carro por baixo. Qual que é o bairro aí, meu velho? Parque Fernando, Zona Sul, Capão Redondo. Ah, Capão. Aí tem história de terror. Capão. Da vida real. É o terror da vida real. Mas, ô amigo, você já presenciou algum fato sobrenatural? Alguma coisa que te assustasse? Não, não. Não? Nada, não. Que time você torce? Coringão, né? Mentiroso. Ah, então já viu. Mentiroso. Já viu muita mentiroso. Tragédia. Já viu. Tira o Corinthians daí. Né? Teve coisas várias coisas. Que te assustaram aí, Daniel. E hoje temos aqui o Tetinha, que o Mano teve que dar uma pulinho ali na Praça Vermelha. Né? Mas o Tetinha, nosso Bernardo Veloso, o semi-corintiano, né? Muito corintiano. Ah, muito corintiano. Então tá bom. O Daniel, é muito corintiano, rapaz. Vem comigo, não. Vem comigo, não. Foco no ouvinte, pra Daniel, né? Honorato. Tudo bem? Deixa eu te falar. Antes de você entrar no ar, tinha um outro corintiano conversando com o Mano, e o Mano falou que o Corinthians tem time, sim, pra ganhar a Libertadores, e a mesa aqui foi contra o Mano. Você acha que o Mano tá certo? Tem time pra ganhar a Libertadores? Ah, se chegar algumas duas peças diferenciadas que for ajudar aí... É o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Essas duas peças. Que peças? Quais posições, Honorato? Cara, precisa de um centroavante aí, alguém de peso, ou dar oportunidade pro Matias. O Matias, que inclusive foi muito bem no amistoso, meteu até gol. Gol do centroavante nato mesmo, bicho. Deu uma canelada na bola. Deu uma canelada não, de costas pro gol, ele virou batendo. O gol de quem sabe que tá fazendo dentro da área, irmão. Vem com esse papo, não. Eu quero ver. Vem com esse papo, não. Eu quero ver quando voltar ao Campeonato Brasileiro, o cara errar uns 2, 3 gols. Quero ver essa conversa vai. Aliás, sobre o Matheus Matias, é até importante ressaltar isso. Se subir uma foto, uma montagem do menino, dele antes e depois que ele deixou no Corinthians... É notório realmente que o moleque realmente ganhou massa. Ele era muito franzino. E assim, a gente questiona, a gente fala... Era o Marcão há 20 anos atrás. A gente questiona, mas o cara é franzino e não vai botar pra jogar? Depende da posição. O cara, se ele é jogador de campo, assim, de, o cara que vai pela ponta, você colocar um cara que é franzino é uma situação. Se colocar um centroavante que joga de costas pra zaga, que toma porrada o jogo inteiro do zagueiro... E se o vento não tiver forte... Exatamente. Né? É outra situação. Que amarra ele no banco de reserva. Não é, Lê, você sabe, isso é bom futebol. Pra um centroavante que joga de costas pro zagueiro, não ter corpo, é porrada que o Falar em centroavante, vocês estão com esperança do Jonatas? Eu sou o Jonatas da nova geração. Dance, eu acho mais fácil o Roger desencantar durante o ano do que o Jonas dar certo. Mas o currículo do Jonatas é mais rico, né? Mais experir na Europa e tal. É um jogador que vem de uma série de lesões, né, Luiz? E ele é bom no jogo aéreo também, né? Bom, mas e aí? Bota o Roger no banco, é isso? Pro meu comentário. Ué, mas isso sem trouxe. Excelente comentário, Luiz. Ótimo comentário. Falando em centroavante, só uma informação, né, Marcão, que não tem. O Barcos fechou com o Cruzeiro, hein, cara? Aí. A gente tá falando de centroavante, atividade viva ainda. Sabe? Mas o Barcos era titular do Corinthians hoje, velho. 15 anos atrás ele era titular do Corinthians. Não era, Marcão? Com uma perna só. Hoje eu não sei como é que tá o Barcos. Pedro de Lara. Joga quase todos os times. Com quantos anos tá o Barcos? Joga. Ele era titular também. Inclusive o Mano tá no bate-papo. Lembra que a gente fez aqui? Quem queria o Barcos hoje? O Mano falou que não queria. Eu não sei. Mas eu não acho também. Eu não sei em que condições está o Barcos hoje. Você gostaria? Já afundou esse barco, né, aí? Vinte, você gostaria do Barcos no Corinthians? Quantos anos ele tem? Então, essa é a pergunta. Quantos anos ele tem? Em que condições ele tá? Deve ter todos. Tem que dar condições dele. Ele tava na LDU até pouco tempo, né, cara? E ele tá com 34 anos. Caraca. Pô, jogar mais dois aninhos aí, fácil. E respondendo a pergunta da RG, se o Roger vai pro banco. Eu acho que se entra o Jonatas, entra bem, ou se o Matias desponta durante o campeonato, há uma grande possibilidade. Acho que o Corinthians vem carente desse camisa 9. O cara que entrar e começar a meter gol, agarra a camisa e já era. De verdade, é assim que eu penso. O Roger teve as chances de deslanchar e não deslanchou até agora. O Rodrigo ficou? O Rodriguinho ficou. Por enquanto, o Rodriguinho, né? Tem Jadson. O time é forte, é um time bom. É um meio de campo, mantendo. Sim, é um ótimo meio de campo. Rodriguinho, Jadson, você tem ali atrás o René Júnior, que eu acho um bom jogador. Sim. O Gabriel faz bem. Tem o Ralf, que é o substituto do Gabriel, que é no mesmo nível. Sim. O meio de campo é bom. Falar que não é. Acho que a defesa que pode ter sofrido um golpe. Ataque também, sobre. A gente tem um ataque que hoje tem Cleison, tem Pedrinho, que você pode utilizar. Pedrinho é tem bom, o Romero, hein? Que com o time montado. Não, para. Não vi o montado, ele já mostrou assim. Que ele tem utilidade. Não, você fala do Cleison e do Pedrinho, beleza. Não, o Romero no meu time é reserva hoje. Não vai na do Mano, não, que o Mano é louco. Hoje, meu Corinthians teria o Pedrinho ou o Cleison no ataque e um centroavante, que seria ou o Roger. Ou eu daria a chance pro Matheus ou pro Jonatas que chegou. A gente tem que tentar encaixar um centroavante. Mas Deus é bom, vai levar mais gente. Isso, não vai levar mais ninguém, não. Não vai mais levar mais esse papo, não. O que me preocupa no Corinthians hoje é a lateral esquerda. Porque eu acho que o Pedro Henrique também tem condições de chegar. E, assim, não sou elógico, não vai substituir o Balbuena à altura. Mas o Avelar lá... Ontem entrou um ouvinte no ar dizendo que o Avelar é uma maravilha. Danilo Avelar ou Capixaba? Eu vi os dois jogos, cara. Ah. É muito cedo pra foi falar. Foi você que viu, então? Eu assisti os dois jogos. E se perder, Rodriguinho? Eu acho que é muito cedo pra falar qualquer coisa ainda. Mas se perder, ainda é muito longe de perder, né, gente? Porque é o que estão falando, né? Mas mesmo se perder, você pode montar um time... Mesmo se perder, o ouvinte vai concordar comigo, eu acho. Se você perder o Rodriguinho, você pode montar um time onde você abre Pedrinho e Cleison na frente de ataque, um centroavante fixo, e você tem o meio de campo com Gabriel, René Júnior e o Jadson no meio. Você continua tendo um bom time competitivo. Você não perde. Você muda o formato que você vai jogar. Porque quando Gabriel, você tem o Rodriguinho... René Júnior e Jadson. Quando você o Jadson. Sim, quando você tem o Rodriguinho e o Jadson, você tem que abrir mão de um homem de ataque pra ter os dois em campo. Aí você vai optar por um time mais ofensivo. Dá pra jogar assim. Ô, Tetinha. Fala, pode falar. O Corinthians dá pra ficar com um ataque rápido. Se você jogaria o Pedrinho de um lado, o Cleice do outro, colocar o Matias, são três moleques pra correr. Ou o próprio Roger. Subir a bola pra eles, só vai estar o René Júnior e o Gabriel ou pro Ralf. Eu concordo. Fica com um ataque rápido e consistente. Dá pra brigar, sim. Cara, é um ataque que vai dar dor de cabeça pra muita defesa. Você tem um Pedrinho na direita e um Cleice na esquerda, é um que procó pra defesa adversária, bichão. Mas você tá de brincadeira. O ouvinte, Daniel e Bernardo Veloso, com a defesa que vocês têm, com Pedro Henrique, aquele Henrique também que é grosso, esse Mantuan, porque provavelmente o Fagner não vai ficar. Não, o Fagner por enquanto tá. E o lateral esquerdo aí provavelmente ou vai ficar o Danilo ou o Capixaba. Vocês jogariam com três atacantes tendo essa defesa que vocês têm aí, você tá de brincadeira, né? Ficando o Fagner, com Fagner, Henrique... Dá uma segurada aí, Fião, que nós é semi-líder. Com Fagner, Henrique, Pedro Henrique e Cássio no gol... Eu entro com um ataque desse porque o medo é a lateral esquerda. E é muito cedo pra falar do Avelar ainda. E o Capixaba vai ter uma segunda chance. Mas assim, é muito cedo pra falar. O que me preocupa é a lateral esquerda hoje. Honorato! Um abraço pra você. Obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar do Estádio 97, tá bom? Eu que agradeço a vocês aí. Parabéns aí pelo programa de vocês aí. Muito obrigado, viu, cara? Ô, Honorato! E fica tranquilo, cara. É só acertar essa lateral esquerda pra gente pegar no final do ano no Mundial aí com um time forte. Você cara, também? É outro fanfarrão. Outro, hein? Marcão, só uma pergunta, Marcão. Ah, Psicotrópicos, ele vende. Ele quer falar fala uma aí, pergunta Daniel, pro fala Marcão. Qual pergunta pro Marcão? O Marcão falou que o Corinthians tem possibilidade de ganhar a Libertadores. Claro que tem, que não tem o São Paulo, que nem lá tá. Nossa! É melhor não participar e não passar vergonha do que fazer isso que vocês vão fazer, que isso aí vai ser um papelão, velho. Vocês caírem pro colo-colo, agora vai ser um papelão. Aí vai ser lá e aqui. Troca vai ter aquele... Troca de canal lá no controle, lá na TV. Oi, vou dar um papo pra você, filhão. A Série B é logo ali, tá? Não reforça esse time, não, que vocês vão ver ano que vem vocês não tá jogando com asa de Arapiraca. Três meses atrás, tava chorando pela Série B. Não importa, mas caiu? Caiu. Então dá uma segurada. Chupa. Trela, velho. O Corinthians tem três. Corre atrás aí, ô. Um chorando pro Marcão aí. Ô, posso te falar? Então é o seguinte pra você. Já vou cantar antes pra depois não falar que eu não avisei. Sampaio Correia, Pai Santo e Guarani. Mas como assim? Corinthians vai jogar Série B. Olha, vocês estão, mas peraí, olha. Aí no caso tem que fazer a defesa dos caras. Por quê? Pô, o foco aí nesse caso Série B é o Santos. Imagina, não é o Corinthians. Nós estamos crescendo, eles estão caindo. O foco é o Santos. Dá licença. Em defesa. Vou sair em defesa do meu time. Tô aqui todo dia. Vem eventualmente, faço o Nobaco do estádio. Justiceira. Mas vamos lá, Marcão. Eu aposto. Você pode dar a aposta que você quiser que o Corinthians não cai, bicho. Ah, é? Eu faço o programa de calcinha da Paulista, irmão. Se você faz o programa de calcinha. Opa, opa, Bernardo. Olha, Veloso. Eu faço o programa do. Isso vai ser engraçado. Eu faço a aposta mais que vocês uma, quiserem. Mas seria mais muito engraçado, uma hein? De mais calcinha uma. Da Paulista. Se não bastasse, tá louco, o chefe, botar uma calcinha. Não, mais uma fora. Que quer o lugar do moto, hein? Eu faço. Vou falar só me ferro. Ô, Honorato! Um abraço pra você, cara. Obrigado. Valeu. Valeu, tchau. Até mais. Vamos lá. Segundo ouvinte no momento sem parar. Sem parar, você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, abasteça sem perder tempo, sem parar sua vida, no seu tempo, toca Manco! Manco! Segue o jogo! Oi, segue o jogo, sem falatório! Alô? Alô? Quem fala? Daniel Christian Macano Moreira. Nossa! Daniel Christian. Daniel. Vamos? Macano Moreira. Daniel Christian. E quantos Marcos anos, Daniel? 30 anos. 3.0 RG hoje. É, pode mandar prender. Como assim, prender? O cara fica dando, dacando nos outros. Sensacional. Ah, não. Falou? Aí é sensacional. Aí não, hein, aí não, hein, Ale. Isso aí não, hein. Ele falou que dacando. 10. Ah, você tá marcando bobeira, hein, gente. Aí, ó, o Mota foi bem. Mas é muito bom. Ô, velho. Não, o 10 foi pro Mota, né, pelo que eu entendi. Pô, se o Mota levar 10 aqui, velho. Amigão, você tem Mota. Nossa, Mota, olha aí, moça. Levanta aí, 18 anos de amizade aí, cara. Tá pedrada assim. E aí você quebra a corrente. Entendeu? Aí. Ixi, aí nossa, aí, que deitado, mente, bela explicação, hein? Ó, o outro querendo me derrubar, querendo ser viado também. Ai, ai. Eu sei que ele viado pra roubar, não. Quer ser gay. Mota, vai se benzer, vai se benzer, Mota. Não. Quer deitar na mula, é. Caraca, velho. O outro também, velho. Tô ferrado, velho. Fala, ô. Maltinha, eu queria usar um fone desse, mas eu não tenho orelha pra isso. Né? Ai, então, nossa, outra pedrada. Nossa. Dodô tá com dele também, Dodô. Agora. Ele tá falando da orelha, mula. Acabei de comprar. Parabéns também, bro. Entendeu? Comprei esse fone, é o melhor que tem. Ô, velho. Oi. Isso, eu não vou falar mais porque eles deviam mandar pra nós de grátis. De grátis. Não, o melhor fone que tem é o meu, que o bar me dá pra surdo, é o melhor que tem. E o meu é bom também, Ale. A profissional tem que trazer o seu, filho. Nossa, o Mota. Nossa senhora, tomando aula do Mota. Tá vendo? Só pra te explicar, quem dá a condição de trabalho é o bar, ok? Tá, então, você tem que trazer, seu profissional. Árbitro de vídeo, estádio 97. Analisando as imagens do Mota, não consigo concluir nada. Vamos precisar mandar o conteúdo para um veterinário. Quanto à bobagem que ele falou, foi só mais uma na vida dele. Ou seja, segue o jogo. Porra, segue o jogo. Segue o jogo. E aí, velhinho, qual que é o time? Tricolor do Morumbi. São Paulo, rumo ao título. Eu acredito. Ô, Christian. Vice-líder. São Paulo hoje tá emprestou maluco. O Júnior Tavares aí pra Sampdoria da Itália. Ainda lucramos 4 milhões e meio de reais. Cabeça de vento. Em contrapartida, estamos mandando também o Bruno pro Bahia. Qual dos dois vai fazer mais falta? Júnior Tavares ou o Bruno? Não, Marcão, não falou isso. Quem que vocês sacanearam Bruno, mais? Hein? O Bruno foi tarde. Agora, o Júnior Tavares, eu ainda gostava do futebol desse moleque. É que a cabeça dele realmente cabeça de vento, não era boa. Não tem jeito. Você sabe que o Daniel... Tava muito boi. É, Daniel e amigos, às vezes tem diretorias que se destacam por trazer bons jogadores. Há diretorias que se destacam por se livrar de algumas porcarias, né? Eu já vi, eu quero que se destaca porque, ah, chegou o jogador tal, tá, a gente tá comemorando o jogador que sai. Mas isso é bom, porque é a chance que o cara tem de não atuar mais pela sua equipe. Pois isso é. Fantástico. Senhora. Pois é. Ingratidão. Não, e o pior que é o seguinte, é salário que você tá pagando pro cara... Entendeu? Isso é verdade. E não tá utilizando, né? Não, e outra, não serve nem pra compor coletivo isso aí, cara. Isso é verdade. Faz um bom tempo que ele não... pelo menos que eu não me engano, ele não era nem relacionado, né? É, não, então... eu não falo só dele, não. Aquele Bruno lá, também, pelo amor de Deus. Também. Ah, o Júnior Tavares faturou 8 milhões nessa história e ainda vai economizar o salário dos caras. O Júnior Tavares era a terceira opção na lateral esquerda, né, Olê? O Júnior Tavares é até um jogador talentoso, né? Mas mora sozinho e quer fugir de casa. O Bruno, quando o São Paulo... quando o São Paulo trouxe o Bruno, mora sozinho e quer fugir de casa. É louco. O Bruno, o São Paulo trouxe o Bruno e trouxe o Carlinhos. Sim. Os dois do Fluminense. E eles eram bons no Fluminense. Sim. Era o Campeonato Brasileiro lá. O Carlinhos eu gostava Carlinhos, dele desde a época do Santos. Isso. É. Ele mesmo. Mas o Bruno não correspondeu. Não correspondeu. Não, não. Nenhum dos dois. Nenhum. Aliás, o Carlinhos mais ficava machucado do que jogava. Sim. Carlinhos não tá no Inter ainda? Tava no Inter. Não sei se ainda tá, mas tava. Meu Deus. Acho que tá. Meu Deus do céu. Coitado do Inter. E, com relação... e o novo lateral que o São Paulo trouxe? Bruno Pérez se apresenta essa semana aqui, provavelmente na quinta-feira, depois da apresentação dos uniformes. Mas aí espera, o São Paulo oficializa. Mas espera, hein? Porque não, o RG. Ah, não é tudo isso, hein? Dele, mas ele é lateral, RG. Já é bom. Não, o RG tá metendo o pau no cara. Ele mas é lateral. Ele jogou... Se ele for lateral, tá bom, porque a gente o improvisa. O Bruno Pérez é lateral. É um lateral que se destacou aqui no Santos, né? Como um lateral ofensivo. Sim. É verdade. O que o RG quer dizer é o seguinte. Eu não estou metendo o pau, Marcão. Tô dizendo, calma. E o Carlinhos, ele já saiu do Inter e tá no Paysandu agora. Ah, nossa. Já encerrou a carreira, então. Porque assim, o RG... Desculpa, só complementando. O Bruno Pérez é um lateral ofensivo. Sim. Ofensivo. Teve uma passagem boa pelo Santos. Foi vendido. Na Europa, ele se destacou mais pela Torino do que pela Roma. Sim. Né? Mas dizem que lá ele aprendeu melhor a marcar. Sim. Ele aumenta a técnica dele jogando. Vai no ser jogador italiano. De seleção? Não. Para o nosso mercado, tá bom? Possivelmente. E a carência na posição, né? Total. Se fizer o básico, para nós tá ótimo. Você, se fosse o Aguirre, o Christian, você colocaria, vai, vamos dizer, os dois estando em condições, o Militão e o Bruno Pérez. Você gosta do futebol do Militão ou você já trocaria logo de cara, meteria o Bruno Pérez aí na lateral direita do São Paulo? Ah, hoje, Bruno Pérez. Eu acho que Militão, com essa questão aí de renovação e tal, não deve nem fazer mais parte do elenco. Não, porque cara. O cara, pra aproveitar 6 meses agora, Marcão, a gente não vai conseguir nada com isso. Só vai suprir uma, vamos dizer assim, uma necessidade falsa. É bom deixar o Bruno Pérez já treinando lá no lugar dele. Entra aos poucos. Eu acho que o Militão não vai ficar no São Paulo. Mas nessa janela já? Já ali? Vai embora, já quando abrir a janela aí, ele já vai embora. E acho que a gente tá falando de uma posição que, se você for pensar bem, você não tem jogador nem pra seleção brasileira pra próxima Copa do Mundo. É. Se a convocação fosse hoje não, né? Que hoje você tem esses que estão aí. Mas se você fosse pensar hoje, projetar 4 anos pra próxima aí? Copa, você não vai achar um lateral. Pode procurar aí. Direito? É. Fala um aí. Zeca não jogaria ali, Ale. Talvez saber o Zeca, como vai ficar, né? Se bem que ele ainda acha joga que ele joga melhor duas, na esquerda. Melhor na esquerda. Na esquerda. Não, na esquerda você. Marcelo ainda consegue. Você pode pensar no Marcelo, você pode pensar no Alexandre. No Jorge, que era do Flamengo. Ah, verdade, o Jorge era bom jogador. O Alexandre é novo também. Tem o Wendel também, o Wendel. O Arana. Que tá no Leverkusen. É verdade. Tem algumas opções. Na direita vai ser difícil. Tem aquele William lá, que era do Inter. Cotovelinho. É, mas assim... Você... Ah, até tem, mas tem comum, né? Muito comum. Mas muito... Tem o Vitor Ferraz. É que eu tava falando pro cara. Se fizer o básico, a gente tá feliz, né? Mas vai pensar no Vitor Ferraz na seleção? Não, tô dizendo, tem comum, né? Não dá. Tem comumzinho. Hoje, né? Fizer o básico, tá bom. Melhor do que improvisar. Então, se tem carência... O Bruno Pérez vai bem. Se tem carência na posição pra seleção a médio e longo prazo... Imagina no clube. Nível Daniel... Verdade. Vai demorar, né? Então. Vai demorar. Eu ainda queria ver a Podi na seleção brasileira. Olha. Aí sim. Imagina, meu Deus. O cara corre no meio da Copa. A seleção que já teve Durval na zaga, pode ter uma Podi na lateral. Na moral, o Ale que é um cara imparcial. É muita utopia pensar em Iago Pikachu na lateral da seleção brasileira. Não. Iago Pikachu não dá. É um cara que já pelo nome não iria. O Apodi me lembra um pouco aquele filme, não sei se vocês tiveram oportunidade. Sim, lembra mesmo. De ver o Forrest Gump. Ah, sim. Contador de histórias, né? Quando ele vai jogar futebol americano, que ele sai correndo. O Apodi sai do estádio. O Apodi me lembra. Pensou Copa do Mundo no Catar. Pega o Alonso! Ei! Ô, Edu Gaspar! Pega o Apodi que ele fugiu! Ele tá no meio da cidade, né, correndo. Ô, Daniel! Fala! É, você que era um cara mais cauteloso com o São Paulo, o que, que você pensa aqui da aqui pro final do ano aqui pro São Paulo? Eu acho que o São Paulo, se não tiver perdas, é um time que ele se consolida na briga por vaga na Libertadores. É isso que eu penso. Vaga na Libertadores? Eu prefiro pensar desse jeito. A vaga de Libertadores está tão abrangente, né, que praticamente qualquer um está situado. Não, mas direto, Christian. Não, mas eu estou julgando mais pelo G4 mesmo. É, pensando em G4, pelo que o São Paulo vem fazendo, teve reforços, é verdade. Teve reforços aí. Onde? Tem o Carneiro, tem esse equatoriano, o João Rojas. São todas dúvidas. São todas dúvidas. Não sabemos o que esses caras podem fazer. Mas, em princípio, se são jogadores que dizem que podem agregar mais do que era Marcos Guilherme, mais do que Trelles como centroavante. Então, em tese, imagino que o São Paulo possa brigar por uma vaga de Libertadores. Acho muito difícil o título, acho que o Flamengo continua tendo mais elenco. O Atlético Mineiro, se eu não me engano, se reforçou. O Roger Guedes foi embora? O Roger Guedes? Foi. Ah, difícil, hein? Mas ainda não é certo. Ainda. Mas o Flamengo não andou perdendo umas peças também? Também. Perdeu o Vizeu e perdeu o Vinícius Júnior, né? Os principais. Mas o Vizeu eu não considero. Sinceramente, eu considero a perda o Vinícius Júnior. Agora, os caras lá estão cheios de jogador no Flamengo. Eles têm um elenco muito grande. Talvez se não vai perder o Paquetá, né? O Paquetá, vai fazer falta. O Paquetá podia ser. O Palmeiras continua muito forte. Você tem o Grêmio, você tem um Cruzeiro muito forte também. Só que você está falando de todo esse time que você está falando, eu concordo que é mais forte no elenco que o São Paulo. Todos eles estão disputando Libertadores e Copa do Brasil. Tá. E o São Paulo não disputa. O brasileiro só o São Paulo. Acho o sul-americano. São Paulo vai ser sul-americano. E tem um jogo que não é tão longe na Argentina. E acho também que o São Paulo, se ele abre mão da Sul-Americana, com essa condição que ele tem no Campeonato Brasileiro, ninguém ia reclamar também. Sim. É diferente você abrir mão da Libertadores e da Copa do Brasil. É, mas se abrir mão da Sul-Americana e vai mal no Brasil. Nada, vamos ganhar tudo esse ano, foi irmão. O que não, Santos, o Santos fez isso, né? Exatamente. Abriu mão dos dois e não pegou nada, vai né? Vai pro pau, velho. É que ganhar os dois não vai ganhar, mas não é o São Paulo. Tá ninguém vai ganhar. Não, tá bom. A última vez que aconteceu isso foi em 2003 com o Cruzeiro. Sim, Ale. Mas não vai ganhar. Ganhou os três. Não continuar por competência do adversário é uma coisa. É. Agora, você de antemão vai abrir mão pra... aí, não, velho. Ah, e o São Paulo tá alguns anos sem ganhar título, eu acho normal o São Paulo ganhar esses dois campeonatos aqui. O Sul-Americano e o Brasileiro. Ele ia parar no mundo. Eu acredito. Mas é um bisnaga, hein? Eu vou te falar uma coisa, hein? Eu acredito. Se o São Paulo... Olha, vou te falar, seria um absurdo dos absurdos se o São Paulo conseguir ganhar os dois. Acho isso seria uma coisa impensável. O Raí ia ganhar um busto de ouro no Morumbi. Não, mas pode falar. E o Leco? O Leco do inferno pro não, céu. Não, ele fica quietinho. Ele tinha que mais ficar quieto. Mas se ele ganha dois títulos, vocês estão de brincadeira, hein? Fica quietinho. Pra mim, o cara ganha dois títulos. Mas pra mim, num caso desses, por escala, por ordem de importância, se o São Paulo ganha dois títulos... Aliás, se o São Paulo ganhar o brasileiro... Sim. Do jeito que as coisas estavam, por ordem de importância, viria primeiro... A diretoria é representada por Raí e por Lugano. Tá. Depois, o Aguirre. Com certeza. Mas você acha que o Lugano é mais importante que o Aguirre? porque foi o Lugano que insistiu pra vir o Aguirre. É. Entendeu o que eu tô dizendo ou não? Ordem mais pela questão de trazer... Não, eu não tô dizendo pela atividade diária. Eu não sei atividade diária. Nem, não, ele, nem pra... o Lugano sabe. Mas mexer os pauzinhos pra fazer a coisa acontecer. Então, mas pera, gente, por essa competência, o Leco tá no topo. É ele que trouxe o Lugano. Trouxe o Raí, trouxe o Lugano. É diferente. Ele colocou pelo desespero. Ele colocou pelo desespero porque ele já tava fazendo cagada. Tá bom, Mota, mas ganhou o título. Não, espera. Mas o que o RG falou tem muito fundamento. Se o São Paulo ganha sul-americano e brasileiro, é óbvio que ele muda de patamar, mano. Mas ele nunca vai ser. Mas ele vai deixar de ser odiado, pelo menos. Os fins justificam. Só deixar de ser. Os fins justificam os meios. Se ele colocou por desespero, por competência dele, o fato é que o cara tá lá. O cara tá lá. Mas não foi uma coisa. Deu tiro pra todo lado, né? E acertou. Acertou. Deu tiro. O famoso deu tiro pra todo lado. Não tinha mais saída, porque dono de empresa já pôs. Dono disso já pôs. Aí a gente assim, agora deixa eu pôr alguém que era do futebol. Vou botar ídolos do ex-jogadores. Ele não vai mudar a imagem dele nunca. Mas, gente, o torcedor não vai fazer essa análise. Não vai, tá fazendo. Não vai. Cada, gente, tem torcedores que vão fazer essa análise, tem outros que não farão. A coisa vai ficar dividida, é normal. Eu acho justo o Mota mudar o nome dele pra Cláudio Mota Barros e Silva, em homenagem ao Leco. É, também acho. Ô, Daniel, um abraço pra você. Muito obrigado pela audiência. Isso, um abraço para todos da mesa aí, foi um prazer falar com vocês. Valeu, amigo, tchau. Valeu, muito obrigado. Vamos lá, terceiro ouvinte no Momento Sem Parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sua vida no seu tempo. Toca a Manco. A Manco. Alô. Alô. Quem fala? Cristiano. Cristiano do quê, Cristiano? Fernandes dos Santos. Quantos anos, Cristiano? 41. RG 41, 4.1. Ô, velhinho, tem apelido? Meu apelido? Ah, meu apelido é Cris. É o quê? É o Cris, é o Cris. Todo mundo odeia a Cris. Todo mundo odeia a Cris, velho. É. É isso aí, Dodô. É isso aí. Todo mundo odeia a Cris, velho. É a melhor série que tem, né? Ah, essa é boa, hein? Essa série é muito boa, bicho. Independendo do time que você vai torcer, nós vamos odiar você também. Abaixa o volume do seu rádio. Alguns pode até odiar, mas você não vai odiar, não, RG. Ah, depende. Aí eu gosto disso aí. Depende. O que vem lá? O que vem lá? Santos Futebol Clube. Aê, moleque. Nós falando de história de terror, já apareceu um morto aí, sobrado. É, vizinho. Ô, RG, mas é brother. Ele não mentiu, tão bom. Abaixa o volume do seu rádio, tira do Viva Voz, tá horrível. Isso, boa. Sem Viva Voz, abaixa o volume. Sai do além. Tá ruim. Não. Então segura que eu vou encostar, porque eu tô na estrada. Encosta aí. Acende o pisca, dá seta. Cuidado, hein? Fica esperto, hein, velho? Você dá seta ou você põe a mão pra fora, assim, ô Vieira? Você dá aqueles que põe a mãozinha pra fora. Não pode. O Vieira faz assim, né? É, então, eu tô falando. Eu vou virar direito. E outra, não pode parar em acostamento, hein? Pô, que estrada que você tá, velhinho? Como não pode parar no acostamento? Fica parado. Você que vai. O acostamento é que é pra você fazer o quê? Não, mas não pode você correr no acostamento. Não pode ficar parado por nada. Como por nada? Você é louco? É, ele tá parando pra falar com nós. Não pode. Você tá louco? Ele tá parando no celular. Ele não pode andar com o celular. Essa, olha, essa foi digna de Mota. Então procura aí na lei se o cara pode parar por parar. No acostamento você não pode parar por nada. Para no celular. Ô, vovó da almofada, fica na sua, se fecha. O Bá tentou se. O Bá tentou parar e começou a gaguejar aqui. Rolamento. Gente do céu. O Bá parecia o David Brasil agora. Não, desespero do Bá agora. Alguém explica pro Vieira que não pode transitar pelo acostamento. É. Existe uma aquilo diferença. Aquilo lá é feito pra você parar em caso de pode ficar parado ali. Tal. Entendeu, Vieira? Caso de emergência. Agora é um caso de emergência. Pra você emergência. Falar no telefone. É que o Vieira tá contando uma experiência pessoal e eu gostaria que vocês respeitassem. Quando ele ficava esperando os caminhoneiros. Vou esperar a caminhoneira. Adoro. É o Chapa. Não, mas velhinho, Chapa não que, faz o que o Vieira que faz. Que estrada que você tá, velhinho? Tô aqui na Rodovia dos Bandeirantes, tô saindo do trabalho agora. Rodovia dos Bandeirantes. Eu trabalho em Jundiaí, ali, ó. Voltando pra minha cidade, Osasco. Ali, ó. Tá, e falando do peixe aí, velhinho, você viu? São Paulino tá dizendo que vai ganhar 2 títulos esse ano. Corintiano tá dizendo que vai ganhar Libertadores. E, velho, o que vai sobrar pra nós? porquinho na praia. Fala, né, RG? É. O que é? Quero ver, pra falar até papagaio fala, quero ver ganhar. Nossa, né? Pedrada no Domênico é agora. Nossa, nossa, acabou com o trouxa. Agora... O Fera, do Palmeiras. Mas Fera, e o nosso time? Como é que você tá analisando aí? Fera, nosso... não via ninguém chamar ninguém de Fera faz uns 50 anos. É que você precisa... Tem que esperar o negócio pra gente poder falar melhor, né? Porque se for falar de momento, primeiro... Eu sou a favor que o Jair não era nem pra estar aí, né? Você não curte o trabalho do Jair? Cadê a frigideira aí, ó? E quem que você colocaria no lugar dos que tem disponível? Cara, frigideira. Pra mim, eu acho que tem que ser um medalhão aí. Um medalhão? Eu traria o Abel, mas eu acho difícil. Ele não vem, ele não sai. Por que não sai? Ele já pediu demissão. Ele não quis. Falou que ele vai trabalhar esse ano. Ele não quer trabalhar agora, né? Ele é muito caro. Mas eu tentaria, pelo menos... Pelo menos uma tentativa em cima do Abel. Se o Abel não aceitar, eu vou falar. Muita gente torce o nariz. Pra mim é o Lucha. Ah, aí podia cair a ligação agora, hein? Lucha, podia passar um caminhão aí. Não, cara, falar que o Lucha não entende futebol é sacanagem. Ele tá os últimos 10 anos ele fez grandes trabalhos. Mas, cara, o Lucha... Mas, olha, no Santos mesmo, cara. O último brasileiro que ganhou foi ele. Sim, tá em 2004. Ah, mas aí você bota... Pô, então, mas aí você bota o Leão... 14 anos atrás. Você bota o Leão nessa parada também, se for... Não, o Cabralzinho, em 95, fez um puta trabalho. O Cabralzinho, coloca o seu Pepe. É, agora, Lula. Você não seria a favor, então, já que é pra zoar tudo, dar uma oportunidade... É zoar mesmo, hein? Dá uma oportunidade, então, pro Elano? Cara, eu acho que o Elano já não deveria ter saído. Eu não sei o que também aconteceu acho. Lá, tá entendendo? Então, ao invés desses... Só que... agora, da maneira que ele saiu, eu acho que voltar com essa diretoria, eu não sei como vai ser agora, se é possível, né? Não sei. Mas é uma aposta também, porque tem um cara que tá iniciando, né, RG? Com essa diretoria... Com essa diretoria, tudo é possível, porque eles tinham mandado, lembra o gerente de futebol lá? E agora aí houve uma rebelião lá e o cara trouxe o cara de volta. O Dimas. É, então, quer dizer, de repente, né, cara? Não, mas eu acho que o Elano ele não tem bagagem como técnico, né, o RG? É, ele tá fazendo curso, tá se especializando, eu acho que ele vai ser técnico em breve. Ué, mas então, se você pega um Luxemburgo com o Elano de auxiliar técnico por uma temporada, na temporada seguinte... Mas qual a bagagem tinha o Carilli? Não, Carilli foi... Bagagem de assistente por muitos anos. Qual a bagagem que tinha o Carilli? Mas olha, o Tite... A bagagem do Carilli foi ser auxiliar do Mano Menezes e do Tite. É claro, o Carilli tinha muito mais experiência nos bastidores. Claro. Entendeu? Como comissão técnica, mas muito mais tempo. Mas o Elano tem muito mais experiência como atleta. Mas o Elano tá saindo do campo, o Elano tem um bom relacionamento, que facilita, tem uma identificação com o clube, tá certo? Tem uma identificação com o time. Por que não? Agora precisa ver se ele tem o trabalho como técnico, né, Gê? Opções táticas, esse tipo de coisa, porque... Ele pode ter tudo isso, mas dentro de campo, não souber organizar a equipe, não souber ter variações, aí não adianta. Olha, RG... Então, mas se você não colocar para experimentar, também... Ah, não... Sim, o RG, não, claro, a sua descrição do Elano é exatamente igual a do Rogério Ceni quando assumiu o São Paulo. Então a gente está chegando à conclusão que, embora o Jair não faça um grande trabalho... Ele é o melhor nome do Santos. Então, não, eu acho. Então deixa, não, eu entendeu? Acho. Mas acho que o problema do Santos não é o Jair. Não é, não. É. Acho que o problema é que o Santos não tem... Primeiro precisa ter um time pra poder culpar o técnico. Não tem centroavante? Esse sim foi meu ponto. Não tem meio de campo? Também. Não dá pra bater no técnico enquanto não tem um time, como que vai cara? Cobrar o cara, meu? Também, é uma observação a ser considerada. Ele tem erros que a gente já criticou, que assim, ele não consegue mudar, ele não tira o Jean Mota, ele não consegue mudar o time no intervalo e tal. O Luxemburgo, que pra a maioria, pra não dizer todos os ex-jogadores que trabalharam com ele, foi o melhor treinador, e aí você pode botar... jogador com carreira internacional, Luxemburgo competindo com Ancelotti, como é o caso do Cafu. Todos eles acham que o Luxemburgo foi o melhor treinador que eles já trabalharam. Nos últimos 10 anos, o Luxemburgo não fez um trabalho, mas um só, igual o Jair fez no Botafogo. É verdade. Não, e essa é uma realidade. Não, sim. Então, assim, e não é que é o futebol só que mudou, porque toda vez ele se defende... Falando que não, porque eu sei de futebol, o futebol não mudou, só mudou... As pessoas mudaram. Então, tinha a forma que ele trabalhava com o jogador, ele colocava lá o Gilmar Fubá na banheira com macumba do Roberto de Ogum, Essas coisas não existem, mas você falar isso para um jogador hoje, que veio da base, acabou. O jogador liga para o empresário, fala com a imprensa, fala assim, esse cara tá louco, cara, tem que internar esse doente. E teve a chance no Flamengo, então, teve assim, a chance no esporte. A abordagem dele, que vou levar uma medalha, uma fralda, que funcionava há 20 anos atrás, hoje em dia não surte efeito nenhum. Hoje em dia o cara quer saber do seguinte, trabalho em campo... Sabe, do cara ser honesto com o jogador. Com o grupo, né? Com o grupo, sabe? E não ter envolvimento nada. Então, isso aí que importa. Mas o que você acha ali do trabalho dele? Você tá achando legal o trabalho dele no Santos? Não, não acho. Mas eu acho que ele é bom treinador. Eu acho que ele não faz um bom trabalho. Mas o que será que ele tá pecando ali? Porque, porque ele tá prestes a ser cobrado agora com mais força. Verdade. Com o Brian Ruiz. Isso. E Carlos Santos. Eu vou falar que são duas peças boas. Pelo que eu vi no passado, eu não sei de momento. Porque esse Carlos Sancho, que ele jogou no River Plate, em 2015 principalmente, jogou muito. E o Brian em 2014 jogaram muito. Só que de lá pra cá, um é 4 anos, foi da Copa de 2014, e o outro é 3 anos atrás no River. Agora, não sei o momento dos caras, mas são duas peças que são experientes, têm qualidade. Então, tudo bem. O que se cobra... Cobrado, o que se cobra do Jair é que o Jair veio pro Santos com uma expectativa... do baita trabalho que ele fez no Botafogo. E todo mundo entendia que no Santos, ele ia deslanchar. Com a qualidade da molecada que tinha, o Jair ia arrebentar, como uma luva, né? Ia arrebentar a boca do balão. O que o Alê está dizendo e o que todos nós aqui concordamos, e foi a observação do Sombra, é que ainda não dá para cobrar muito do Jair por ele não ter essas peças que você, por exemplo, acabou de falar. Mas com esses jogadores a gente pode cobrar mais forte. Que vai chegar. Agora, ele tendo isso, aí sim, velho, aí nós vamos para cima. Cristiano, um abraço para você. Obrigado por essa participação praiana aqui no Estádio 97. Eu quero agradecer. Para mim é uma honra. Eu ligo para vocês há muito tempo, desde 2000, quando eu trabalhei no Japão. Opa. Eu vindo no carro pelo aplicativo. Voltei, tento ligar todo dia. Hoje, pô, maior emoção conseguir falar com vocês. Show de bola, cara. Legal, velho. Espero que não tenhamos te decepcionado. Esse programa é inigualável. Boa. E perdão, viu? Inigualável. Não, ele é inigualável. Onde você tem um componente que diz que no acostamento você não pode parar o carro pra nada. Então vamos lá. Agora eu vou derrubar vocês. Você falou que no acostamento não pode parar o carro pra nada. Não pode ficar parado. Artigo 181. Artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Então vamos lá. Artigo 181. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento, olha aqui, ó. Cuidado, lê aí. Estacionar veículo é proibido. Multa gravíssima. Estacionar. Penalidade, além da multa, remoção do veículo. Então chupa a barra, seu trouxa. Não, seu louco. Você, tá falando outra coisa. Você interpretou tudo errado. Lê direito, animal. Não pode parar na pista de rolamento. Atenção, olha. Se você tiver com o carro pegando fogo, não para no acostamento. Não, pera. Ele parou no acostamento pra ligar pra nós, velho. Não importa. Não pode. Ele parou pra atender o telefone. Se você ligou o alerta do carro, seu carro tá quebrado, irmão. Ninguém precisa saber que tá quebrado. Então tá, entendi. E outra, então tá. o Sombra, o Vieira tá parecendo um marronzinho mesmo, porque ele tá falando merda. Ô, amigão, Santista. Tô ajudando os amarelinhos aí. Um abraço pra você, cara. Sombra, tem alguma promoção aí? Me ajuda aí. Ah, como que é que ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's? Como? Todo dia de Mac Oferta no McDonald's. Todo dia de clássico no McDonald's. No McDonald's, tá certo. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Só passar e retirar? É. Isso. Ó, um abraço pra todos, sem exceção aí, todos fenomenais. O único cara que odiava no começo do estádio era o Mano, mas o Mano agora é um dos melhores. Aí, pô, os comentários do cara, você racha o bico, você chora de rir com o cara. Tá certo. Então, um abraço pra todos aí, sem exceção mesmo. Falou, fera. Boa. Um abraço. Valeu, cara. Nós. Obrigado. Ô, Sombra, só um cortezinho antes de você falar do Sem Parar. Esse jumento aqui, ele veio perguntar pra gente fora do ar. Não vim. Pista de rolamento não é o acostamento. Não. É isso, velho. É verdade. Perguntou pra gente fora do ar. Pena, velho. Eu estou com pena da almofada da vovó. Ô, Vieira, Peraí. Nós temos aqui. Respeita ao patrocinador. Você sabe como é o jeito Sem Parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio. no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar sua vida. No seu tempo, o Vieira queria que colocasse uma cancela do Sem Parar no acostamento. Ai, esse Vieira. Estádio 97 também tem oferecimento de Macro. No Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. IOC, como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca IOC. Viva o seu futebol. Oferecimento de Dorflex. Dor de cabeça? Dorflex está com você. Dorflex analgésico e relaxante muscular. É de pirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dorflex. Dodô, você tem um recado esperto do Macro, né, Dodô? Ah, com certeza. Olha só, se você tem um comércio pequeno, um café, uma hamburgueria ou quer economizar para sua casa e está procurando um parceiro de verdade, o seu parceiro é o Macro Atacadista. O Macro Atacadista tem tudo para ajudar você a fazer acontecer. Produtos de qualidade, grande variedade e preço baixo sempre. Porque no Macro Atacadista todo mundo pode sim. É só entrar e comprar. São 74 lojas em todo o Brasil. Entre no site macro.com.br e encontre o Macro Atacadista mais perto de você. E aproveite a novidade. Agora aceitamos todos os cartões de crédito das principais bandeiras. Consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Comprar barato no Macro, você pode sim. Olha, vamos trazer aqui algumas cornetadas. São os corneteiros do estádio. No oferecimento da Ezeg, formando o melhor em você. Também no oferecimento do Macro. No Macro, todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. E a primeira mensagem dos corneteiros, ela vem em texto. Eu vou abrir uma exceção aqui. Em texto? É, nosso assessor de imprensa, aqui, Marcelo Lima, fala aqui. Sugiro a criação do troféu Jumento de Ouro em homenagem àquele que interpreta uma lei tão bem como Vieira. Nossa senhora! Que deitada, hein? Ah, Marcelo, você tá sendo maldoso, hein, Marcelo? É Xerec 2. Ô, Vieira, dá o nome da autoescola que você comprou sua carta aí. Ah, não. Vieira não tirou carta, Vieira tirou porte de arma, diferente. Vamos lá, vamos lá. Corneteiros do Estádio 97. Do Estádio 97. Boa noite, turma. Aqui é Everton, de São Paulo, bairro Vila Natal, na Zona Sul. Queria fazer uma pergunta aí pro pessoal da mesa. Neymar, é um ganso da vida que a gente acha que vai mudar, que acha que vai render, que acha que vai colher frutos bons no final, não sai do zero? Salve, tricolor. Boa noite a todos. Não dá pra comparar. Pelo amor de Deus, não existe comparação. É fácil responder, viu? O Neymar, pra ele, tá faltando um título da Copa do Mundo. O resto, velhinho... Já ganhou quase tudo. As Olimpíadas aí, o cara ganhou sozinho, praticamente. Não dá pra colocar ganso e Neymar na mesma frase. Ele fez gol em todas as finais que disputou. Liga dos Campeões, ganhou o Campeonato Mundial. É engraçado. Ele ganhou a Copa do Mundo. Eles só estão na mesma frase quando você vai ver a escalação do Santos campeão da Libertadores lá, só. Nunca. É engraçado como o torcedor tem sempre a última imagem. Nossa, impressionante. Uma coisa louca isso, impressionante. Bom, o cara não fez uma Copa muito nessa Copa. Vamos lá. Tudo bem que ele fez. Mas ele não jogou tão mal assim também não, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? O cara ganhou a Olimpíada e não valeu nada. Mais uma cornetada. Bom, Neymar perdeu muito nessa Copa. Tudo bem que ele fez. Mas ele não jogou tão mal assim também não, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? O cara ganhou a Olimpíada e não valeu nada. Mais uma cornetada aqui. Boa noite, quem fala é Diógenes. A história do terror, pior que eu vivi, foi no dia 6 do 12 de 2017, quando eu estive aí na rádio como Estranho Ninho, e eu olhei o Mota com uma camisa vermelha, e essa camisa vermelha ficava marcando o umbigo do cara. Cara, foi uma cena deprimente. Até um cara no Facebook falou, pede pro Mota esconder o umbigo, e é verdade, cara. Esconder o umbigo. Não tem coisa mais medonha do que o Mota com o umbigo marcando na camisa. Mas é lógico, pô. Seria espantoso se ele achasse bonito meu umbigo, né? Falar, é um tarado, né? Porque é um doente mental. Cara, tem gente que tarada gosta de brincar de piscininha, né? Tem cara que gosta de brincar de piscininha. O Ale, por exemplo, tem um umbigo convexo. Ele é pra fora. Tá grávido. O irmão do zagueiro Marquinhos, o Marquinhos da Seleção Brasileira. Nossa, eu vi essa, hein? Ele deu uma detonada aqui, meu, na... Em quem? Ele aproveitou a vitória da Alemanha, chama Luan, o irmão do Marquinhos. Alemanha não, França. Bela Alemanha, França, hein? A Alemanha tá na final, hein? Falou que... Ele colocou no Instagram dele, só molecada, nenhum jogador experiente, entre aspas, pra encher o saco, time joga solto, treinador firme com suas escolhas, coerente de verdade. Não vejo nenhuma postagem de mulheres de jogadores franceses falando M três pontinhos e atrapalhando o time. Vamos, França. Nossa. Vocês acham que então pegou mal alguma coisa de mulher jogador? Que é a mulher do, do Douglas Costa andou postando um negócio reclamando de coisa de hotel. Do treino que era muito pesado. Não, mas teve, também teve um negócio de do Thiago também. Do Paulinho, Silva. Por exemplo. Paulinho, a ex-mulher do Paulinho foi. E aí? Não, tipo, ficou uma festa, assim. Foi todo mundo de todo lado. Se o Brasil, se o Marquinhos tivesse jogado, será que ele teria apostado? Não, isso? Certamente não. E a verdade é assim. Oportunista, e outro, né? Marquinhos é bom jogador. Declaração, ele deu uma queimada. Desculpa na falar, mas o Thiago Silva engoliu o Marquinhos e o que ele poderia ter feito muito nessa melhor, e o Miranda senhora. Também jogou dá, muito bem. A zaga não dá pra falar, né? O Marquinhos, se a gente fizer uma projeção pra próxima Copa, vai teoricamente... É, Marquinhos e Gemerson, Marquinhos e Miranda. O Marquinhos é o nome certo pra zaga da seleção. E temos que naturalizar o Arboleda, viu? Vamos supor. Aí seria fantástico. Vamos supor, e ao que tudo indica, que o Tite vai ficar aí. É. Marquinhos já começa a perder a vaga aqui, ó, nessa aí declaração. Irmão. É difícil, cara. A gente já viu. Jogador às vezes tem que ficar quieto. A gente já viu quieto, mãe. Véio. A gente já viu o pai. Não prejudica agora não, a gente tá vendo irmão. Isso aí é uma desgraça, né, velho? Mas olha só. Me fala aqui, ó. Peraí. Me fala uma coisa, vocês todos. Diga, Dodô. Vocês estão diga. Animados aí, vocês todos, com os jogos aí? Sim, muito. Vocês estão torcendo muito? Sim. Pesaram muito no jogo do Brasil? Sim. Fizeram promessa no jogo do Brasil? Sim. Não adiantou, mas fizeram. Não adiantou. É, mas futebol é isso, mas cada um torce do seu jeito, tá tudo bem. Como você torce? Não importa, mas se tem torcida, tem pipoca e oca, isso é certo. Os anos passam, mas a tradição continua. Galera reunida e pipoca e oca à vontade. Olha, ainda tem jogo pela frente, hein? E é bom já ir preparando o estoque, porque não pode faltar pipoca e oca, hein? Somos apaixonados, porque futebol está em nossas raízes. Viva o seu jeito de torcer, viva o seu futebol com o Ioki! Boa, boa, boa! Mais uma cornetada! Fala, pessoal do estádio. Tenho duas perguntas aí pra vocês. Primeiro é se o Harry Kane não entraria também nessa lista de possíveis sucessões aí do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Acho que não. E a segunda é se vocês não concordam comigo que o chefe Benedetti e o Vieira fazem um casal bonitinho. Falou, galera. Um abraço. A segunda parte eu concordo. Plenamente. Um casal, um lindo par de vasos do estádio 97, um casal extremamente bonitinho. Não deixou nem nome. Agora, não nada disso nesse gente, Harry Kane. O né? Harry Kane, ele juro, pode vir a ser artilheiro de todas as copas. Sim. Mas não tem gabarito técnico pra disputar. Com todo respeito aos 6 gols dele na Copa, 3 de pênalti, inclusive, eu não troco, por exemplo, o Lukaku pelo Harry Kane. Também não. Boa, Ale. Mais uma corneta. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é o Caio, palmeirense da saúde. É, eu queria saber de vocês aí, na opinião de vocês, quem é o time que perde mais na volta do Campeonato Brasileiro aí com as saídas? Olha, com essas saídas, né? O Flamengo? Ah, o Corinthians também, hein, cara. Flamengo... Mas o Flamengo perdeu bem, hein? Não, mas o Flamengo, perdeu, só não, o Flamengo pra mim, se certo. Se perdeu, o Paquetá. Se não perdeu, o Paquetá. Já tava certo. Não é uma perda. Tem um montão de jogador inesperado, de lá. Agora, do Corinthians, ninguém esperava, em teoria. Não, o Grêmio perdeu aí o Arthur, precisa, né, cara? O Arthur em tese, precisa ver também o seguinte. Talvez o que mais perca, embora tenha uma reposição, é o Palmeiras. Sim. Porque se você perdeu o Keno e você perde o Dudu, a meu ver... São perdas importantíssimas. Muito consideráveis. Agora, se amanhã o Scarpa vai fazer às vezes, ok, beleza. De repente, se o William vai fazer, fechar pelo outro lado. Mas conta, perde bastante. Conta com o Scarpa, conta com o William, né? É. E o Porque Roger o Palmeiras, Guedes não foi vendido não ainda. Foi, o Palmeiras quer 12 milhões de euros pelo Roger Guedes. Caraca. Ah, tá certo? Tem que pedir mesmo, ele tá falando. E ele tá bem lá, né? E ele pode voltar pra fazer esse lado de campo às vezes. Um que já foi faz um tempo, mas também vai fazer uma falta pra mim, em definitiva, é o Paulinho do Vasco. Esse é bom. Paulinho é o melhor jogador do Vasco. Esse é bom, hein? Bem lembrado. Esse sim. Olha, tá na seleção, na Copa. Mais uma. Fala, Marcão. Ficou claro na Copa com a desclassificação que os palmeirenses protegem o Gabriel, os santistas protegem o Neymar, os corintianos protegem o Tite. E os São Paulinos acharam o Alisson lindo. Fala aí, meu. Abraço. Essa é boa, muito boa. Ai, que coisa nossa, que inovação. Ai, que brincadeira diferente. Não, mas esse rapaz é criativo. Foi bem, merece um prêmio. Merece uma brincadeira idiota. Nossa. Quem quer marcar um golaço na obra, usa cimento CSN, o cimento do saco roxo. Mais que forte. É fortaço, com ele sua obra vira um obraço, uma paredinha vira um paredaço, uma estruturinha vira um estruturaço, um acabamentinho vira um acabamentaço. Cimento CSN tem qualidade, rendimento, dá mais liga e aquele acabamento. Acabamento não, acabamentaço. Mas não confunda peça cimento CSN, o cimento do saco roxo. É usar e correr pro abraço. Cimento CSN, o cimento do saco roxo. Mais que forte, é fortaço. Queria também deixar um recado aqui importante. Em agosto vai acontecer em São Paulo um baita evento para as pessoas interessadas em varejo, franchising, e-commerce, food service e shopping centers. Trata-se do Latin Retail Show. É o mais completo evento de varejo e consumo da América Latina. Vai acontecer de 28 a 30 de agosto no Expo Center Norte. E o Latin Retail Show é uma chance gigante para você que está aí do outro lado do rádio aprender com a experiência das maiores e mais inovadoras empresas do mercado. Durante o evento terão palestras incríveis, entre elas do Uri Levine, o fundador do Waze, o Daniel Shapiro, professor de Harvard, e também pela primeira vez no Brasil, a Sofia, que é a primeira cidadã Android do mundo. Sério? É verdade. Bacana. É sensacional isso aí. Sem contar os inúmeros e reconhecidos líderes empresariais do Brasil vão estar lá. Se você é uma pessoa com amplo interesse no segmento de varejo e consumo, tem que participar do Latam Retail Show. Faça hoje mesmo suas inscrições aí no site, tá bom? latamretailshow.com.br. A Energia 97 é a rádio oficial do Latam Retail Show. E durante o evento nós teremos o lounge com o estúdio da Energia no Expo Center Norte. Vários programas aqui da Energia ao vivo. Não perca, participe. Um evento, olha gente, é um evento grandioso. As grandes empresas do varejo presentes, grandes palestrantes. Muito legal, hein, meu? Os melhores muito CEOs bom. Do mercado, presidentes, diretores. O Mota pode dar uma palhinha lá ou no uma dia lá? Uma palestrinha? Um contraponto? Não, o serviço de limpeza do Expo Center Norte já funciona muito bem. Foi deselegante, hein? O serviço de limpeza lá funciona de maneira excelente. Mas o Mota não pode ir sozinho. Tem companhia. Tem companhia. Ah, tem. Ganhou companhia. Ganhou companhia. Um abraço pro Marcelo Toledo, embaixado, também pro Capela, pro Célio Martínez. Todos aí que são produtores do Latam Retail Show. Vai ser um evento fantástico, tá bom? Boa. Estádio 97 também tem oferecimento de Dorflex. Dor de cabeça? Dorflex tá com você. Dorflex é analgésico e relaxante muscular. É dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dorflex. Chegando ao final do Estádio 97. Amanhã tem mais programa. Só queria abusar da minha idade, da minha experiência e avisar todos vocês, pelo amor de Deus, não parem na pista de rolamento. Pelo amor de Deus. Não passa. E nem não no passa. Acostamento. E nem na pista de rolemã. Isso. Não passa. A Carol agora ficou com vergonha ali. Não, vergonha meu não. Deus, mano. Tá cheio de cara falando aqui, ó. Não. Que parou no acostamento e tomou multa porque ficou parado. Imagina, eu tava no aeroporto esse final de semana, parei na marginalzinha, tô só esperando pra ver se esses bunda mole vão me multar. Voador. É isso aí. O voador ninguém multa. É. Chegando ao final do Estádio 97 no oferecimento de...